Prova 2.1. Tô no corredor de casa aqui, abrindo a porta do meu lar. Sensualizando, hein, pivô? Sempre, sou sempre muito sensual. Vai ser muito Samurai Sheba? Vai ser o quê? Não, Samurai Sheba deu ruim, cara. Deu ruim? Qual vai ser? Vou fazer algo fácil e simples. Vai ser esporte de personagem no Brasil. Cadê o gato? Tô aqui, gato. Cadê a área? Area! Tanguinhas, que está começando o podcast de Tanguinha! Sozinho fazendo barulho! Entendi, o povo tá sozinho! Não. Ó, mas o povo tá sozinho na abertura, mas se tudo der certo, esse programa vai ser o programa mais cheio de todos os tempos. Menos o nosso programa 100, porque lá é muita gente, muita gente. Lá é muita gente, é verdade. Aqui vai ter... Não sei, também não sabemos. Não, eu não quero programa de 3 horas. Não vai ter 3 horas, então não vai ter tanta gente. Mas o objetivo do programa de hoje é chamar os ouvintes a participar, cara. Ouvir o que eles têm a dizer do podcast, dar a chance de não só, como fazendo o ouvinte falou, o ouvinte vai falar e a gente vai responder na hora ali. Vamos ver se bate o papo, ver se rola, ver se não rola. E se o programa ficar ruim, a culpa é de quem? A culpa é de você. É isso aí, dos ouvintes. Não nossa, porque a gente é muito bom. É verdade, não. Só que não. Legal que a gente já tá numa fase das nossas vidas, que a gente é velho, nem nossos pais falam que a gente é bom, cara. É verdade, né? Nós já nos tornamos pesos. Só quando tu ganha uma coisa muito importante, do tipo, não sei, eu não ganho. Planeio de arco e flecha do clube. Minha mãe falou que eu sou mais ou menos, mais ou menos. É o pombo da zoeira. Não. E pra quando esse papo do maluco certo, eu tô com a felicidade, o Pluff! Falei muito rápido, enrolei tudo. Mais ou menos. E comigo hoje o Bud! É isso aí, vamos ver o que vocês têm a dizer. Se é que vocês têm o que dizer. É isso aí, vamos ver, vai ter muita zoeira. Tô ligado. E comigo e com o bode o pombo! Agora pode começar. Ah, olha o pombo, já tá querendo receber os ouvintes com teor alcoólico elevado, acho ótimo. O pombo chegou pra mim antes de começar a gravação, tu não vai no pulso comprar cerveja não, cara? Você é fraco. Você é um fraco, decepcionei. É pombo, trabalha amanhã, cara? Mais ou menos! Ah, entendi. Então, ouvinte, prepare-se! Vocês serão entrevistados. Já voltamos? Mais ou menos. Fala aí pessoal, estamos começando agora os recadinhos do Tanguinha Corp. Pra você que quer ficar antenado, seguinte, assim, curte a gente no Facebook, facebook.com/TanguinhaCorp. Ninguém errou nada. É nosso Twitter, é @TanguinhaCorp. Isso, Twitter @TanguinhaCorp. E não sobrou nada então pra mim. Sim, sobrou muita coisa. Nosso e-mail é podcasttanguinha@TanguinhaCorp.com. Nosso site é www.tanguinhacorp.com. Se você quer assinar nosso feed, receber diretamente o podcast Tanguinha, supostamente toda segunda-feira, você vai lá no canto superior direito do site e clica no iconezinho do iTunes. Quer doar um dinheiro pra Tanguinha Corp? Gostaríamos muito. Agora as coisas que realmente importam. Não, mas peraí, agora não sobrou nada mesmo pra mim. Então tá bom, então fica na moral aí. E nós também temos que celebrar, nós chegamos a 1000 likes, pombo. É mesmo, cara? 1000 likes no Facebook. Sabe o que tem 1000 likes? Sei lá, por exemplo, a banda Letusse. Letusse deve ter 1000 likes. Tem 1000 likes, então tá mais. A banda mais famosa da cidade tem quantos likes? Ah, muitos, porque, porra, bombou numa live. Mas atualmente a gente é mais famoso que a banda mais bonita da cidade. É isso aí. É verdade, ele é a banda mais famosa, mais bonita. Então, mil likes. Isso não importa. Eu queria agradecer aqui, primeiramente, ao João Pedro Francese, que ele doou pra gente a Nintendo World 63, que eu aparece... Eu só acho que é francese, e não francês. É francês, vou falar francês. João Pedro Francês, ele é ouvinte do Baixo Freio de Soco, e ele doou pra gente a Nintendo World 63, cara. Cara, e tem a foto do bode do pombo de cosplay escondidos no incrível evento de anime aí no Rio de Janeiro. Isso aí, se você for na Playboy número 117, você vai ver uma foto do Pluff, mensagem subliminar, aí, atrás da mulher. Novembro de 2003, rapaz, 6,50. Quanto custa a Nintendo World hoje em dia? Ainda tem Nintendo World hoje em dia? Não sei, cara, deve ser uns 15 reais pra uma correção aí. Muito bom, mas ó, João, valeu mesmo, cara. Brigadão aí pelo presente. É uma é pra história da Tanguinha essa revista que a gente não tinha, agora tem na nossa coleção. Exatamente. E agradecer também a Gisele Bortoncelo, que mandou pra gente pelos correios. Muito foda. Um chaveirinho da Tanguinha, cara, que ela fez. Que isso? É, muito foda mesmo. Vocês já viram, né? Eu já vi, não. O Pluff não me entrega. Se você não viu, é porque você ainda não curte nossa página no Facebook. Todavia, vá no nosso site que vai estar linkado no post desse programa. É isso aí. E agradecer finalmente ao Adão Palmeira, que fez outro desenho irado da galera aqui. Um desenho meu, do Bode do Pombo e do Tanguito, que é o nosso mascote oficial. Oficial, assim. É, ele é. A gente não usa ele em lugar nenhum porque a gente não quer ficar mudando o layout do site. Mas tá no não ainda. Mas obrigado também, Adão. Ficou muito bem com o desenho. Valeu mesmo a gente pensar onde usar ele aí no nosso design. O Pombo é o cara da identidade visual, não é, Pombo? Isso. Eu vou tatuar ele na minha bunda. Isso. Faz uma empada de Tanguito. Tá certo. E já fazendo aquelas ressalvas importantes, se você não participou desse programa, desculpa. Nós com certeza faremos outro programa, não sei quando, pode demorar muito, pode ser muito em breve se a gente não tiver pauta. Mas, assim, se você adicionou o Tanguinha Corp no Skype, relaxa. Ela vai ficar invisível por muito tempo, mas uma hora ela vai aparecer. Será avisado e você vai fazer parte dessa putaria arejada aqui. Isso aí. Todo mundo que participou adicionou Tanguinha Corp no Skype. Tanguinha Corp é o Nick. E, ó, agradeço todo mundo que tenha participado, quem não participou, quem tentou, quem não tentou. E, ó, sem zoar a galera, hein? Só a gente zoa, mas vocês não podem não. Foi muito esforço deles participar aqui. Só o primeiro, enfim. Foi boa, cara. Eu consigo, cara. Falou, vamos lá. Rádio Tanguinha Corp. Tanguinha Corp. Por um mundo mais arejado. Pessoal, vou começar esse podcast e explicar mais ou menos como é que vai funcionar, né? Porque nós temos que ter conversas com os ouvintes. Temos que... Pô, caro ouvinte, muito pode ser o nome, o que, que você faz e pá. Quando você tem irmã, não tem irmã. Esse tipo de coisa, pergunta básica. Primeira pergunta é se tem irmã. Tá certo. Tem irmã? Tem mais de 16? Mas pode ser que a gente pergunte, e aí, qual é o teu nome, qual é a tua profissão? Sou desempregado. Tem irmã? Não tem. Tudo sem graça, entendeu? Então a gente tem que criar umas diversidades. E pra isso, bom, nós vamos fazer várias pegadinhas. Ou isso coisas aí, assim, entendeu? Ou não, vai ser qualquer coisa. Vamos tentar criar um ambiente legal. Então, pra começar, nós vamos chamar o primeiro ouvinte. Quem é o primeiro ouvinte, Bode? Você que tá controlando a lista de contatos aí. E o Pombo é o rei, isso vai dar merda. Vai lá. Vamos lá, eu sou o rei agora, eu sou o rei. Sou rei? Não, você é a rainha. O último contato aqui com a letra V é Vitor Reis. Vitor Reis, ligando para o senhor Vitor Reis. Vitor Reis, você tem uma chance, tem 5 segundos pra atender. Alô? Alô? Caralho. Alô, Vitor Reis, é você? Sou eu. E aí, cara, como é que você está? Você está no podcast Tanguinha ao vivo? Oi. É, muita emoção, sei, tô ligado. Se controla, cara. Mas e aí, cara, eu sei que é estranho, como é que você tá? Tô sentado. E seu microfone é bom, já é um começo bastante agradável. Então, seja bem-vindo, nós estamos aqui no podcast Tanguinha dando espaço para os ouvintes participarem. Obrigado. É, disponha. Você, cara, quem é você? Você é o Vitor Reis, ok, mas você é ouvinte nosso da onde? Como é que você chegou aqui? Como é que funciona isso? Eu ouvi o Baixo Frente Soco e eu conheci vocês por lá. E é isso. Entendi. Mas é porque eu sou feliz assim sempre ou é só porque tá falando com a gente? Mas tá tudo bem com você, cara? Ou você tá fazendo essa cara que você faz na foto agora, nesse momento, assim? Essa cara meio assustada. Não. Você tá bem? Fala com a gente, cara. Você fala alguma coisa, Vitor Reis? Falar pro mundo, assim? Oi? É, porque o mundo ouve a Tanguinha Corp, então você tem sua chance. Ô, galera, vocês estão indo muito rápido. Tô falando de cada vez que ele tá muito... Tá entrando no ritmo. Pô, bom, você tem a palavra. Vitor Reis, olha só, o mundo das drogas não é um mundo interessante, você pelo jeito aí tá sofrendo efeitos de entorpecentes. Então, como que tá tua onda agora, cara? Você tá vendo Elefante Rosa, você tá tranquilo aí na vida, tá tudo bem, cara? Eu vou dar um tempo pra você respirar e depois você responde pra gente, beleza? Porque no Skype a gente tem a parada que a gente faz aqui depois no Audacity lá, que a gente elimina silêncio, então vai parecer que você tá falando muito rápido, entendeu? Uhum. Então... Muito obrigado, Vitor Reis. Você foi muito sensacional. Não, peraí, eu quero entender uma coisa. Vitor Reis, quantos anos você tem? Eu tenho 14 anos. Caralho, aí, não, mas tu tá naquela idade que a voz vai mudando, né? Porque tua voz tá muito grossa e a tua cara é muito de criança. Tem uma coisa muito incoerente aí, mano. Não tá encaixando. Brother, mas ou tu tá forçando a voz? Tua voz não é assim, né? Tu tá forçando porque tá, caramba aí, mó vacilo. Isso é filtro aquelas paradas, aqueles filtros do Skype, já viu? Aham. Bota, vai engrossando a voz. Não, minha voz é assim mesmo. Tua voz é assim mesmo? Tá na puberdade, cara? É. Quando eu tava nessa idade, eu tinha medo de ser viado, porque minha voz é assim. Muito bom, Vitor Reis, saiba você que você foi o primeiro ouvinte participante do podcast Tanguinha especial, ouvinte falou, gigantesco ou pequeno, depende dos ouvintes. Mas, gente, ó, você quer mandar um abraço pra alguém, cara? Algum amigo seu ouve podcast? Não. Tá no erro, porque tu não errou pra ninguém? Vitor Reis, você tem algum amigo? Demorou pra responder. Eu tenho. Mas não importa, agora você tem mais dois amigos, entendeu? E o pessoal da Tanguinha Corp tá aqui pra te ajudar a fugir das drogas, cara. Vai dar tudo certo. Continua ouvindo a Tanguinha Corp, é a única droga que você pode continuar usando, cara. Beleza? Beleza. E o Bastrito Soco, que também é outra droga que é muito bacana também. O Elapso recomendo. Você quer xingar o Elapso? É verdade, eu acho assim. Você quer xingar o Elapso? Não. Você quer xingar o Elapso? Eu acho que tá com o dele muito. Ó, caralho. Eu chuto marihuana, cara. Vitor Reis, aí, o Britinho, cara, ele foi pra rehab. Eu acho que a gente podia passar o teu contato pra ele te passar umas dicas aí da parada, pra tu parar com sua vida louca de drogas aí, porque você tá meio viajante, brother. Valeu. Mas valeu, mas ó, obrigado pela sua participação. O Pombo agradece. Na próxima vez você vai estar mais desenvolto e vai contar mais da sua vida aí pra gente. Beleza? Fique tranquilo, cara, você não vai virar uma bicha, cara. A não ser que você queira. A não ser que você queira. Valeu. Falou, Vitor. Obrigadão aí, cara. Um abraço. Falou. Grande Vitor Reis. Grande Vitor Reis. Figura. Fala muito, né, cara? Pô, mas 14 anos, né, cara? Tu é uma pessoa de 14 anos no meio da gente falando rápido. Caralho, a gente cortou a punheta dele. Ouvinte falou. Vamos ver se o César vai atender. O César tem 12 segundos pra... Faz aquele barulhinho do Fantasia. Papai atende o telefone? Olha, alguém tá tocando aí. Aí, viado. Tô te ligando, cara. É o César. Eu vou atender o telefone, tá, pessoal? Meu filho. Não, qual foi, cara? É, meu filho, cara. Vou deixar falar com ele. Bota o teu filho aí, cara. É sério que teu filho ligou pra você agora? Não, que te liga. Não, o melhor é que ele botou o toque pra... Ai, atende o telefone. Não, aí, se for pro teu filho na gravação, é muito mais. Não, muito mais. Vai atender o teu filho aí, cara. Será que ele é pai do Guinho, do Zezinho ou do Luizinho, cara? Ô, Pomo, como é que você se sente tendo ouvinte que tem um filho e pá na cidade? E você podia ter um filho também agora, já, sei lá. Com... Me sinto reconfortado, cara. nunca R$2.000 foram tão bem pagos, cara. César, você tem quantos anos? Ele tá no telefone com o filho dele, cara. Sério? Ele foi tentando. Eu não tô acreditando nisso ainda, cara. Vocês vão ouvir. Papai, atende o telefone. Acho que pode deixar o César pra depois, então? A gente liga pro César depois. Pra não, me... não, eu só vou esperar ele, cara. Depois vou esperar. Vou esperar. Então, vamos trocar uma ideia sobre paternidade aqui. Cara, eu acho que deve ser uma merda, cara. Imagina só. Porque o filho dele não deve ter muita idade. Ele já deve estar dando telefone pra criança e a criança escolheu o toque e ia tocar no telefone dele na hora que ligasse, cara. Aí, ter filho é uma merda, cara. Você, Pombo, que tem muitos videogamezinhos, bonequinhos, essas coisas de criança. Isso. Você vai deixar seus filhos brincarem? Não, eu sou meu próprio filho, cara. Eu vivo pra fazer a felicidade de mim mesmo, entendeu? É assim que funciona. Eu não quero ter um filho, não. Eu prefiro cagar minhas próprias fraldas. Entendi. Quando você estiver velho sozinho, quem vai botar você no asilo, Pombo? Qualquer pessoa que eu pague o mínimo de dinheiro vai poder fazer isso por mim, cara. Pode ser daqueles velhos que apanham das enfermeiras, sabe? O cara aqui é muito triste, cara. Pode ser até daqueles velhos que pagam pra apanhar das enfermeiras. Olha só, isso é sério. Sabe que é importante você cuidar bem dos seus filhos? Quando você ficar velho apanhando da enfermeira, vai ser ele que vai filmar e mostrar no jornal hoje. Isso. Ou vai ser ele que vai pagar o salário da enfermeira pra continuar assim mesmo. Cara, César, depois tenta você de novo aí. Um abraço da Tanguinha Corp. É isso aí, cara. Boa sorte aí. Tomara que não esteja fedendo. Mas tudo der certo. Eu acho que o César tava trolando a gente. Olha só, existe a possibilidade. Eu acho. Ouvinte falou. Não, esse é o erro. Eu vou botar foto aqui do maluco que tem tanguinha no nick. Tanguinha púrpura, meu Deus. Meu Deus, não, isso vai dar muito ruim. Gero de tanguinha. Caraca, ele botou de propósito. Ele botou de propósito, não é possível. Caralho, gero de tanguinha, né? Não. O Apollo Creed de bigode, um short roxo. Ah, não, mas isso é uma tanguinha púrpura. Você é idiota, cara. Você não entendeu o que é. É verdade, o Apollo usa tanguinha. Alô! Não diga olá, diga, minha tanguinha está muito apertada. A minha tanguinha está muito apertada. Ganhou, ganhou! Ganhou! É. Caraca, mano, emoção aqui. Que isso, cara? É Gera teu nome? Tá zoando o nome? Tá, Gera. Jerônimo, cara. Ah, tá, é Jerônimo. Gero essa. Ah, tá, Gero. Caralho, você é muito especial, cara. Você mudou o seu nick do Skype pra receber a gente. Cara, eu tava emocionado. Não, tem que ser o primeiro a falar com o mestre de tanga, cara. Então tem que. Pena que você não é o primeiro. É, não foi o primeiro, mas tá aqui pelo menos. Cara, quer dizer, foi o primeiro. Meu coração foi o primeiro, mano. Mas Jerônimo, de onde é que você é, cara? Ah, Fortaleza. De Fortaleza? Pô, terra boa, já morei aí, cara. Sério, minha morei, era muito criança, não vou lembrar de nome de rua nem porra nenhuma, mas já morei aí, comi muito siri aí nas barraquinhas da praia e pá. É só você. Siri não, cara, siri é nojento, cara, fala caranguejo. Que isso, caranguejo, diferença? Siri é, porra, no gosto, tem, cara, na aparência, siri, eu não sei. Siri come defunto, cara. Eu lembro que eu quebrava as patinhas e chupava, só que tem gente que... Como assim, os traços quebrava de novo? Procure por Bluff é a alegria da garotada de Fortaleza. Você vai saber como é que ele fazia pra quebrar as patinhas. Caramba, aí. Você queria a história de um pedófilo, né, cara? Quebrava com a perninha das crianças, você estupava elas pra não fugirem. As aventuras de Bluff na época que ele quebrou a perna. Tá certo. Mas e aí, cara, como é que você de Fortaleza foi saber da Tanguinha Corp? Conta aí um pouco. Cara, eu escuto o Tanguinha, acho que tá com uns 2 anos. Porra, caralho. Mais do que tempo, porra, antes da Tanguinha existir, né? Não, cara, porra, não, mano. Ele viajou no tempo e começou a ter a Tanguinha, cara. Pô, parabéns, não, cara. Não, cara, faz não. Pronto, foi no podcast. Eu não sei muito bem, foi no podcast que o Pombo zoou a menina que era paraplégica, cara. Todos eles, né, cara? Já tô fácil, cara. Filha da puta, mano. Tava escutando. Aí eu, porra, mano. Esse cara é muito merda, mano. Isso. Depois que o Pluff quebrou a patinha e chupou todos, aí eu tenho que zoar todo mundo. Pô, Fortaleza é isso, cara. Todo mundo em Fortaleza quebra patinha e chupa perninha. Tá certo. Cara, foi punk aqui, foi nos protestos, pô. O policial tava jogando pedra nos outros, mano. Teve protesto também em Fortaleza, brabo aí, cara? Cara, amiga minha só voltou pra casa quase cega, mano, de gás de pimenta. É mesmo? Quase. Toda ardidinha. Pô, e o vinagre, cara? Ardidinha. Foda-se vinagre, cara, correndo de tiro de borracha, mano. Ninguém liga pra isso, não. Você deu um bico naquela bomba de efeito moral que cai no chão? Você foi um daqueles manifestantes que deram um bico na bomba? Cara, eu corri pra dentro de uma favela, maluco. Eu perdi pela minha vida. Cara, fugiu da polícia pra entrar no meio dos traficantes, entendi. Tá certo. Não, aqui traficante daqui é maneiro, velho. Na peixeira, não tem arma, não. Ah, manjei. Nossa, a gente entre a peixeira e uma pedra sabão no meio da careta, né? Mas assim, em Fortaleza, o que tem de bom pra fazer assim? O que rola de maneiro aí? De noite, em Fortaleza. Cara, aqui tem muita festa na praia. Muito range. Mas é tipo aberto ou tem cordinha em volta pra fechar? Como é que funciona a festa? Tem aquela viadagem de cordinha. Cordinha não, é porque o ambiente é fechado e tal. Uhum. Ambiente é fechado? Sabe? Na praia? Não, cara, é clube, pô. Nunca foi no clube na praia. Ah, tá, mas você falou praia, eu imaginei a galera, mas tem né? Na areia, na é mesmo, praia, pá, tá, essas paradas. É muito. Entendi, então. Ah, então é privado. É verdade, cara. Eu imaginei errado, foi mal, cara. Não, cara, que é isso, cara. Você é o pombo, cara. Pode imaginar. Você imagina o certo. Errado é o certo. Oi. Jerônimo, por que você tem um avatar do Apollo Creed, cara? Cara, porque Rock foi o filme que me inspirou, cara, a minha vida, cara. Sua grana, você assim? Também tem alguma doença mental e tá vencendo a luta? Cara, se eu te falar... Um Se eu te falar que mental não, pô, mas eu tenho artrite, cara. Olha só, caralho. Quantos anos você tem, Jero? Cara, eu tenho 20 anos. Caramba, tá certo. Tem artrite? Uhum. Como é que é o nome daquele cara lá que a gente sempre chama pra gravar, que o boss gosta dele pra caralho e que ele tá tudo fugindo também com 10 anos de idade? Esqueci o nome dele. Ah, o Reinaldo Siqueira. Reinaldo Siqueira, olha só, aprendi Reinaldo Essa Siqueira. Galera do Nordeste. É, mas, pô, mas peraí, cara, como é que funciona o tratamento? Tem tratamento pra isso? Pra fortalecer os ossos e tal, coisa assim? Cara, não é bem nos ossos, é nas articulações, mas tudo bem. É tipo assim, se eu tô tomando um remédio que toma no hospital. Tô tomando na edição pra botar qualquer coisa, hein? Não, cara, é um remédio. Porque o Pluff tem fama de viado. Não, cara, é um tratamentozão mó caro e é bem zoado porque pode dar problema no fígado, é mó. Caramba, cara. Mas tu tá bem, pô. Tu tá vivo, tá com fé, tá indo nas festas da praia, pô. Tá tudo bem, então, pô. Não, tá bem, cara. Esse ano não, porque eu tô achando vestibular. Ah, manjei. Estuda mesmo, é importante estudar, isso aí. Passei já e tudo, já mais. Que bom. Mano. Não, mas tá meio caminho andado, cara. Já tá quebrando as patinhas, agora só falta a chupa toda. Ah, Geraldo, pô, maneiro, cara. Gostei de, da sua vida. Cara, muito você, obrigado. Pô, ouvinte, primeiro ouvinte muito... conseguiu se expressar direito aqui com a história completa, meus parabéns. Que filha da puta, né, cara? Acabou de eliminar não, a porra do... Não, olha só, filha da puta. O primeiro é muito novo. Porra, eu não culpo o moleque. Eu também ficaria gaguejando, sorrindo, achando engraçado, porque é uma parada maneira e tal. O segundo atendeu e falou, pera aí, meu filho tá me ligando, ele saiu correndo. Deu quatro na pata do viado. O Jerônimo não, parou pra conversar na moral, pô. Cara, gente boa. Cara, eu falei que ia participar do podcast Tanguinha pra minha namorada. Ela falou, massa. Valeu, campeão. Valeu. Ah, e aí? Qual o nome da sua namorada? Cara, Larissa. Aí, o Jerônimo é um excelente campeão, rapaz. Pombo. É. Momento edificante pra Larissa, Pombo. Manda aí. Momento edificante com o Pombo. Falando pra você, amor, traveco. É, Larissa. Eu sei que você deve estar um pouco decepcionada com seu namorado Jerônimo, né? Que tem um nome muito bonito, por sinal. Mas não se senta assim, cara. Ele está sendo feliz com os amigos dele, entendeu? Os amigos dele são pessoas meio... São pessoas meio desbocadas, né? Pessoas que têm... Né, pirocas maneiras. Você não deveria estar sabendo disso, né? Ou pelo menos não deveria se interessar tanto por esse assunto. A não ser, claro, se tratando do Jerônimo. Mas tenha paciência com o Jerônimo, entendeu? Ele tem que tomar remédio, ele tem que tomar cálcio, tem que tomar série de produtos aí pra não quebrar a patinha, mas tenha certeza que no final ele vai chupar toda e vocês dois vão ser muito felizes, tá bom? Então, felicidades aí pra vocês dois, faço gosto ao casal e é isso aí, cara. Parabéns por pura pra vocês dois. Ah, valeu. Valeu demais, cara. Jorge, é, só uma merda. Obrigadão aí, cara. Cara, obrigado vocês, cara. São muito fodas. Manda o perfil da Larissa aí. Ô Jerônimo, a Larissa perguntou pra você quanto tempo você ia ficar gravando com a gente, não? Não. Então tá tranquilo, tá safo. Só pra postar, Larissa, a gravação acabou às 7h30 da noite, tá? Ouvinte falou. Vamos lá. Dessa vez vamos chamar César. A César já foi. Que Alzheimer, mano. Tio César. Então. A gente podia ter um programa de rádio ao vivo, hein, cara. Ia ser muito maneiro. Porra, ia ser muito mais trabalhoso. Ia ser excelente. Aí, quem atendeu foi o César. Alô, César. Oi. Opa, e aí, rapaz? E teu filho, cara? Pois é, rapaz. A mãe dele tava perturbando, na verdade. Ah, mas pera aí. Ah, e o Dr. César não trabalha com mães, cara. Mas e aí, como é que você tá, cara? Bem, graças a Deus. Tamo ótimo, aqui no ritmo frenético aqui de gravação, forjando felicidade foda. Afinal, qual é a pauta? Então, a pauta é a seguinte, a gente tá recebendo os ouvintes e tentando extrair informações, cara. Você é o César, tem quantos anos, cara? Tu não pode falar a tua idade? Pensa bem, cara, bem que é foda calcular a idade, é meio tenso. É, nascido do ano do senhor de 1981. Olha só, então... 7 anos a mais que eu, tem 32 anos. 32 não, anos. 31 anos. Estarei em agosto. 31 anos, 31 anos é jovem ainda, pô. Amanhã vai ter. Então, mais ou menos. Já tem casa própria, César? Olha a mulher levou. Que mulher isso, levou. Que isso, aí, meu aí, irmão? Sim. Aí sim, o que é, cara? Tá incentivando aí a mulher levar a casa do cara? Ué, o maluco faz filho, tá achando que é oba-oba, no gostosinho é tudo bom. Agora tem o criança aí, o boneco na pista, como diz o Daigo. Tá certo. O pode é o ratinho da Tanguinha Corpo, né? Olha que virar o zoinho! Não, mas pera aí, César. Que cara? Tu casou e tal, teve filho, e depois separou e a mulher levou a casa e o filho? Foi isso, cara? Fazer o quê, né? Paciência. Exatamente. Paciência. Mas tá tudo bem contigo? Tu não tá boladíssimo com essa parada, não, né? Nada, mas já tem 2 anos já. Ah, então já tá resolvido, tá só adaptando aí. Ainda tá apaixonado? Ainda quer voltar? Ainda tem ilusão? Ainda quer voltar? Não. Todo mundo fala que não. Assume, cara. É o momento aqui de assumir a Tanguinha Corp. A gente manda a gravação pra ela. Ela vai ficar super ampliada. Você quer uma música de amor, cara? É. Você quer uma música de amor do mundo? Nada de amor. Não. O negócio agora é vitória, rapaz. Agora é o amor do fundo pega mal. Você tá na putaria já de novo, cara? Tá loucão? Tá na vida? Cara, nerd não tem vida louca. Fala que é. Nerd é tranquilo. O Pombo é um nerd meio vida louca, mané. Já fez uns 3 abortos aí. Exatamente. Eu tô certo aí, tô parcelando. Tô trabalhando com isso agora, Pombo? Eu trabalho. trabalho agenciando o Pluff, entendeu? Aí eu ganho por fora, eu consigo converter de volta pra mim. Assim. Fora, né, os trabalhos aí que você... Por exemplo, eu trabalho numa empresa que vende empadas, então eu de vez em quando como empada, né? Mesmo com o Pluff é a mesma coisa. Eu trabalho agenciando o Pluff, de vez em quando eu como o... Entendeu? É, tá bom. Mas, Luciano, você é da onde, cara? Fortaleza. Porra, segundo de Fortaleza aqui, que maneiro, cara. Pô, mas aí, contaram a história aqui que Fortaleza rolou vários protestos, areia na cara do protestante, festa na praia. Como é que funciona essa parada aí, cara? Areia na cara do protestante, nada. Bomba vencida mesmo. Bomba vencida. Bomba vencida. É todo lugar que estão usando essas bombas vencidas, né, Rio? Um peido, bomba vencida? Qual é? Bomba de efeito moral vencida. Ah, tu foi no protesto, cara? Não. Não, então cara de respeito, né? Fica em casa. Tá certo, olha, a opinião é que vai pro... Direita católica, leitor de Veja. Diogo Mainardi de Copacabana. Peraí, não, César, peraí. Você não foi no protesto por quê? Porque você não podia ir ou porque você achou babaquice? Cara, porque eu não podia ir. Você iria, se desse você iria. Iria, mas com algumas ressalvas. Ficaria mais atrás, tá? Manjei, mas tá certo, tá certo. Iria de frente porque já viu. Levar bomba de gás daqui pro gênio de otário não precisa, né? Não, não, tem necessidade. Mas, só pra fechar aqui, sabe que a gente tá com uma promoção pra ganhar o BioShock Infinite? Você segue o Facebook da Tanya Corp e o Twitter da Tanya Corp? Sigo o Facebook. Tem quem usa, não importa. Mas você sabe qual é a senha? Não sei a senha. Não sabe a senha? Então. Não sei a senha. Então. Olha. Pois é, perdi. Fazer o quê, né? O Shock Infinite vai ficar pra próxima, então. Muito obrigado, César. Mas César, brigadão, cara. Você segura, por favor, ouvinte de Fortaleza em massa aqui na Tanguinha Cor. Não, cara. Você e o Jerônimo, rapaz. Você podia conhecer o Jerônimo, o cara é maneiro. Se apresenta aí depois. Tu já quebrou a patinha? Já ou não? Você já quebrei a patinha? É, não. A esquerda. A esquerda. A esquerda, entendi. Agora é só chupar tudo, tá tudo certo. Ele não vai entender porra nenhuma. É não, vai, só quando ele ouvir o programa. É, pra ser rápido, é porque eu morei em Fortaleza. E eu falei que eu gostava muito de ir pra praia pra comer caranguejo. Era só quebrar a patinha e chupar a carne. Aí eles ficaram bizu, era só quebrar a patinha e chupar. Aí ficou essa palhaçada aí. Naca. Você também não gosta de caranguejo? Não, não gosto. Ah, de você é um aí, você é um fortalecense meio zoeira. Fortalecense? Escravagância? Antes de tu ir embora, tu podia contar pra gente um pouquinho sobre as praias fechadas de Fortaleza aí que o outro ouvinte contou. Ele falou que tem uns clubes que fecham a praia, é isso mesmo? Ah, tô ligado, essa parada aí é porque totalmente legal, lógico. Eles muram a praia até certa altura. Como assim? Caralho, eles fecham a praia com o muro. Eles muram o clube, a barraca faz praticamente um clube na areia da praia. Caralho, entendi. E legal essa porra, então. É legal, é legal. E essa galera que vai nessas festas aí é o quê? Tudo vagabunda. Ou gente boa. Depende de quanto bebe, né? Entendi. Tá certo. Tá certo. Tu tinha bebido quanto quando fez aí o boneco aí, né? Foi sobra. Foi sobra? Pois é, não, meu filho. É o desemprego. Foi um momento que eu fiquei desempregado. Entendi. O que a televisão não faz, né, cara? A falta de televisão é um problema. É, tu tava trabalhando, estudando, era direto, não tinha tempo. Quando foi, fiquei desempregado. Exatamente. Desemprego é horrível. Agora tu já sabe, né, cara, como é que funciona a vida. Não vai errar de novo. Tu vai ter filhos conscientemente agora. Não bola vou bola pra frente. Exatamente. Trabalhe pro resto da vida, cara. É isso aí. Dando erro, tomando SMS pro pombo que ele te manda o telefone do Dr. Sérgio. Obrigado pela participação. 4 anos sem férias já. 4 anos sem férias? Caralho, Brasil. Que continue mais 4 assim. Por aí. O que são 4 anos sem férias pra um menino que vai ter 20 anos de pobreza, cara? Sabe? Trabalhe, pense no seu filho. 4 anos sem férias, né? É que já deve estar no concreto já. Daqui a pouco ele vai morar na praia aí de bobeira. Tá de parabéns, valeu, cara. Foi um prazer. Pessoal, quer mandar um abraço pra alguém? Ninguém muito especial pra mandar abraço. Não. Manda pra ela, cara. Manda pra ela, cara. Você é clara, cara. Faz isso, vai. Ela não escuta. Não, mas a gente vai encontrar ela. Me dá só o primeiro nome dela. A Tanguinha Corp vai ter uma atração em vídeo, tipo o Netinho. A gente vai botar o pombo numa limusine. E ele vai na casa das pessoas. Fica pra ela. É meio distante, não é de gasolina. Vai de limusine do Rio até Fortaleza. Rapaz, 3 dias. Bota dia nisso. Não, são 3 dias de viagem, gente. Mas, pombão encara aí, cara, pombão, em nome do amor. Pombão? O pomba caiu. O pombo dormiu. Cezão, obrigado pela participação, cara. Valeu mesmo. Galera de Fortaleza tá representando aí, super gente boa. Isso aí. Um abraço aí pra você e o pombo voltou só pra falar isso aí. É isso aí. É a minha frase padrão. Qual é, pombo? qual foi? Soares. Falou, César, abraço, cara. Valeu, abraço. Vou esperando aí. Próximo, segunda-feira, né? Deve ser. Segunda-feira, se Deus quiser. Tudo der certo. Até o próximo. Eu vou ser zoado aí na edição. Vai trocar os voadores, mas tá bom. Alô? Opa, boa noite. Boa noite, caralho. Linguagem, mano. Foi caído. Peterson Just in Time, mano. Como assim? E aí, grande Peterson, como é que você tá, cara? Diga, beleza? Tudo bom. Peraí, você é da onde? Eu sou de Seropédica, Rio de Janeiro. Ah, é você. Carioca, rapaz, os cearenses estão dominando essa parada aqui, cara. Que cearense? Só tá os cearenses. Ué, fica onde? Caralho, Seropédica, fica aqui, cara. Não, eu tô falando que os cearenses estão dominando, cara. Tivemos dar dois caras de Fortaleza. Ah. E vou pedir pro cara representar o Rio de Janeiro direito aí, só isso. Calma aí, Seropédica não é Rio de Janeiro, não. Ah, é o estado do Rio. Cearense. Seropédica é vizinho do Acre, entendeu? Existe. Ele é fluminense, não é carioca. Ô, Peterson, você é de Seropédica. Você é, com certeza, é usuário da linha do trem, pá, bolado. Pô, uso muito trem, quase todo dia, só que não. Sério? Não? Como assim, cara? Cara, não tem estação aqui Seropédica. A estação mais próxima aqui é Paracambi. Porra, já é alguma coisa, cara. Já é alguma coisa, mas eu prefiro ir em Campo Grande. É verdade. Entendi, é justo. Mas Pedro, qual a tua idade, cara? O que tu faz da vida? É, eu tenho 22 anos e sou técnico de informática. Uma das profissões mais estressantes do mundo. É estressante mesmo, tô ligado. Mas peraí, tu é profissional mesmo ou tu tá só quebrando um galho? Como é que funciona? Não. É, trabalho numa lojinha aí, aqui na cidade mesmo. Consertando o computador. Então a galera é seropédica, querendo consertar o computador. Eu queria a propósito fazer uma pergunta pro Pedro. Como é ser técnico de informática num local onde as pessoas não conhecem informática? Hoje não tem internet. Hoje não tem luz. É complicado, cara. Eu tô aqui sentado na minha cadeira de palha de coqueiro, usando aqui o meu PCzinho movido a hamster. Entendi. Hamster com manteninha na carcunda, né? Hamster Wi-Fi. Excelente, cara. Eu nem sabia que tinha hamster já aí em Seropédica, mas é bom saber. Ô, Peterson, nessa sua vida de técnico, você já quebrou o galho daquela vizinha, a tia Chicória e tal, ganhar 20, 50. Tu já ganhou dinheiro, cara, só pra soprar o pente de memória, assim? Ah, tava com um problema ali. Cara, já consegui passar uma placa fax modem velha já. É 30 pila uma vez. Não, a placa fax modem em Seropédica é a coisa mais nova do mundo, cara. Assim, mas... Então, o chegou apoiado... semana passada essa tecnologia aqui. Placa fax modem, né? 33.6. O boss tem que tomar cuidado que lá, essa porra de quebrar galho realmente significa o que você fala, cara. Quebra o galho, claro, que tá obstruindo a minha entrada da casa aqui. Pá. Não, quebra o galho aqui porque o sinal da internet tem uma árvore aqui no sinal da internet, a rádio. Não, cara, tá zoando, rapaz? Trabalhei na empresa de rádio, a tecnologia tá avançadíssima aí, pô. Exatamente, a Tupi tá aí. Patrulha da cidade, olha aí. Patrulha. Ainda passa, porra, cara? Passa. Pô, já tá mais de 60 anos no ar esse caralho aí. Caralho, mano. Patrulha da cidade. Tá zoando? Eu peguei um ônibus um dia com um maluco, professor de yoga hippie, e eu vi a conversa dele com os malucos. Não, porque na minha época, a revolução, quem movia a revolução não era a internet, eram as rádios piratas e não sei o que. Então, tem todo um valor histórico aí, cara. Peterson, tu pode fazer muito dinheiro com essa parada ainda, hein, cara? Sim, rádio pirata, só que tem que ter o crack. Entendi. Horrível essa, mas tudo bem. Ah, piadas técnicas de informática, a gente entende. Não, a gente não entende. Horrível. Não, eu entendi uns segundinhos. Aqui, muito menos. É verdade, aí a galera deve falar crack, o que é isso? É droga? Não. Verdade, cara. Essa também não foi boa, também não chegou droga lá, né? Não, aqui ainda é o ópio. Entendi. Tem lan house aí, tem essas paradas da vida moderna? Como é que funciona essa cidade aí? Pô, lan house agora tá bombando, cara. CS, cara, acabou de chegar 1.6 aqui. Entendi. Porra, velho. Modernidade. Mas papo sério, Peterson, a gente tá brincando aqui, mas esse programa especial a gente queria saber. Já chegou vacina aí em Seropédica, cara? Eu ouvi falar que teve aquela revolta da vacina aí, neguinho reclamando, querendo queimar os médicos. Não, cara, aqui já teve um pequeno surto de ter vírus, mas tudo foi controlado. Entendi. Tá certo, a Umbrella cuidou de tudo. Não, aqui é Sombrinha Corporation, cara, aqui não chega o naipe da Umbrella. Sombrinha Corporation. Mas aí, existe turismo? É aliada do Arlindo Cruz. Existe turismo sexual, cara, pra Seropédica. Só que não, agora que eu entendi a piada do Arlindo Cruz. Eu entendi até agora, eu deixei pra lá. Eu não entendi, quando eu ouvi o programa eu entendo. Mas, ô Peterson, tem turismo? Só que nem pra Seropédica, o que eu vou ver em Seropédica? Cara, aqui em Seropédica, já vou aproveitar o jabazão. Aqui é o lar do Capialcast. Olha só! Acessem Capialcast. oficial com net.com, eu sou o host daquela bagaça. A única coisa interessante de seropédica. Capial Cast, olha só, cara. Vocês falam de quê? A melhor coisa de seropédica, você não precisa estar lá para conhecer. O melhor podcast além do Ultra, né, cara? Então, se eu for pra ele, então eu posso conhecer a seropédica de longe, então. Pode conhecer a seropédica de longe, se bem que não tem porra nenhuma aqui pra conhecer. Rolou uns protestozinho fraco aqui também. Que isso, cara? Caralho, tem nada. Tu tomou também spray de pimenta na cara? Ih, cara, que spray de pimenta aqui? O spray é pelo menos de coloral. A revolta das inchadas, né? É que a inchada foi esse facão e manivela. Tá certo. Mas assim, eu fiquei sabendo aí do tráfico organizado aí em seropédica, que o pessoal recolhe sapo no brejo aí pra galera ficar louca depois. Sapos aí e cogumelos alucinógenos. Hareburger, tá certo. Hareburger. Mas aí, ô Peterson, pô, cara, obrigado pela tua participação. Opa, a gente vai. Bom, como é que é o teu site mesmo? Passa de novo pra galera aí. É capialconet.com, tá. Espero que o link esteja no post. Escreve no Skype. Não, escreve no Skype, que tem, aumenta a chance. Escreve no Skype, deixa pra gente. Se tudo der certo e a gente lembrar, a gente vai botar no post. Exatamente. É a coisa que a gente costuma fazer, porque a gente esquece. Só não espere ouvir que isso era pet. Só pra fechar o ouvinte da. Tu curte a fanpage da Tangiacó? Ah, curto. Você segue o Twitter da Tangiacó? Pô, Twitter, cara. Eu, particularmente, tenho um Twitter, mas, cara, nem uso, cara. O pessoal tá me seguindo, cara. Tá. Vamos te dar uma chance. Tá no Facebook também, mais difícil por lá. Qual a senha pra você ganhar o BioShock Infinite? Vixe. Três. Vixe. Dois. Um. É, perdeu. Não. Fica pra próxima, sem BioShock Infinite pra você, não sabe a senha. Pior que ele começou bem, né, com vixe. É, mas tá. Quase. Não terminou. Eu achei que ele ia acertar por um momento, mas... Peterson, obrigado pela participação, um abraço aí, o Capialcast tá feito jabá. Vai aumentar, ó, beleza. Trilhões de acessos agora, ô, meu Deus do céu. Exatamente. É, pronto, pelo menos vai triplicar, né? Porque tem garantido 4, né? Eu e mais os 3 participantes. Ou 2, assim, mas beleza. E o Vinícius Prata, né, cara? Que sempre tá lá comentando, um único. Tá certo, grande Vinícius Prata. Isso aí, um dia ele vira hora. Você participou aqui que a gente rouba seu ouvinte. É isso aí. Tá certo. Aí, cara, a próxima revolução por água potável que vem ser europeia, que chama a gente, que de repente... Beleza, cara. Até agora, pô, a gente fez uma encomenda daqueles canudos militares que fazem a filtragem da água automaticamente, só que daqui a uns 10 anos chega. Entendi, tá certo, então. Tá certo. Ah, valeu. Peterson, um abraço, cara. Obrigadão aí. Valeu. Alô. Alô, cara. E agora, Gabriel? Oi. Opa, oi. Gabriel. E aí, cara? Fala aí. Tá? Oi. Fala aí, galera, beleza? Porra. Cara, tá carioca mesmo, hein, cara? Porra, foi mal. Aí, vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Tô me ouvindo. Tô me ouvindo também. Caralho, pera aí. Eu tô com fone, cara. Entendi, é porque você tá no meio de uma reunião, tá? Os brothers na tua casa aí. O que que tá rolando? Tá. Pede pro seu diretor calar a boca aí, que senão é geral aqui. Tá geral, hein, mano? Porra, galera. Jogando Smash? Cala a boca aí. É o clube da meinha, cara. A gente marca pra jogar videogame, falar de buceta, de travesti. Da quarta pra quinta, ninguém trabalha, não? Cara, pior que trabalha, sim, mesmo assim, foda-se, a gente marca toda semana, porque todo mundo namora, né? Sábado a gente come buceta, então tem que marcar. Cara, esse é o vídeo padrão, vejo você, esse é o cara. Peraí, eu não entendi a tua separação, cara, todo mundo namora, vírgula, sábado a gente come buceta, então você namora com macho, no sábado é o dia que você pega liberado aí pra comer uma xaxota, é isso? Não, cara, não, macho não tem buceta, né? A gente come buceta da namorada no sábado e quarta-feira a gente... Amor, aí, também, eu pode ser. Amor acaba, né, cara? Namorada é só pra oferecer a mesma chonga e acabou. Cara. Por aí, nessa ordem. Gabriel, tô vendo que você é um cara com muitos amigos, então você é brother dos seus amigos? Acho que sim, cara. Tudo filha da puta, né, cara? Mas eu prefiro filha da puta, porque eu sei que é escroto, não confio em ninguém. E eles também não confiam em mim. Então, assim, amizade é longínqua, é duradoura. De brodagem, de anos, então, desde a escola. Você já pratica a papeladinha dos brothers, cara? Cara, eu contei uma história agora pra galera aqui, sensacional, cara. A gente foi pro show do Paul McCartney, não lembro, lá em São Paulo, com um amigo que tá aqui. Aí, cara, eu escolhi um hotel, Hotel Lido, lá na Liberdade. Só tinha esse. Tava tudo lotado. Aí, detalhe, eu não sabia, cara, mas aquilo era um hotel puteiro. E eu não sabia dessa porra. Eu não sabia. Pra começar, eu cheguei na portaria, tinha uma mulher maravilhosa. Sentei do lado dela e fiquei desenrolando. Desenrolei com a mulher. Caralho, maravilhosa, puta que pariu. Mas a mulher era puta. E a mulher já tava esperando o cliente já, cara. E tranquilo. Mas pariu, então. É, mas a história não é essa. Detalhe, só tinha cama de casal na parada. Eu tive que dormir na mesma cama com um amigo meu. E... aquela cama redonda mesmo, com espelho, caralho. Que puta, que pariu. Aí, detalhe, eu sou uma filha da puta, né? Aí ele deitou do meu lado e tal, aí... Pra... aí a gente vê na televisão, né? Aí, sem sacanagem, cara, eu passei a mão na perna dele, cara. O moleque virou bicho, cara. Aí ele xingando aqui, ó. Ele ficou muito puto, cara. Pera aí, deixa ele falar, deixa eu falar. Vinícius, qual foi a tua reação quando eu passei a mão na tua perna em São Paulo? Falar com quem, viado? Tanguinha Corp. Tanguinha Corp, velho? Mano, na moral, fala Tanguinha Corp não, velho. Manda ele tomar no cu, então, vai. Ah, Tanguinha, vai tomar no cu, viado. Aí. Oi. Aí, ninguém passou a mão na nossa perna, não, mano. Ninguém passou a mão na sua bunda, não, maluco. Então, essa foi a ideia, essa foi a história da brodagem. Mas tem muitas histórias, mas... E aí, fala aí, cara, o que vocês querem saber, o que eu faço, o que eu não faço? E mudando de assunto drasticamente, hoje eu vi o Pombo, cara. É, o Pombo falou, cara, eu dei um esporro nele, sabe por quê? Porque o Pombo trabalha na casa da empada e não te ofereceu uma empada. Caralho, porra nenhuma, não ofereceu nada. Ofereceu uma empada. Eu falei, Pombo, como assim, cara? Só tu perdeu a chance de fazer um brother e um cliente. Pois é. O Fluff acha que eu ando com empada enfiada no bolso. Ou então com casa dele enfiada no rabo. Ou no cu, né? Ou no cu, né? Não, não é o que acontece. Exceto as de frango, catupiry e camarão. Mas assim, todas as outras eu faço questão de não guardar. Entendeu? Agora, Pombo, sem sacanagem, cara. Eu fiquei feliz por você, cara. Sem sacanagem, cara. Porque, cara, sem sacanagem, tu conta tanta miséria. Tu canta tanta miséria que eu achava que você vivia de podcast. Que você não fazia porra nenhuma. Que o caralho, o Pombo trabalha. Primeira coisa que eu pensei. Todo mundo acha que eu sou menino nessa porra, né, cara? É. Agora só falta ganhar dinheiro, cara. Porra nenhuma, tu é executivo do ramo das empadas, porra. É, exatamente. E agora dos quiches também, respeito. Só que eu não tô aceitando, porque... Respect. Porra, Gabriel, muito maneiro tua participação, cara. Porra, coincidiu entrar com o Pombo hoje. A gente já encontrou uns cearenses, uns carioca. Não, carioca não, o cara é de Seropédica, é Fluminense. Mas é, porra, tô o primeiro carioca da Gema, que nem a galera aqui. É mesmo? É, que legal. Primeiro. E no deserto não vai ser o único. Esperamos encontrar mais gente aí. Mas, porra, valeu, conta uma história maneira. E do jeito que tá no programa, cara, provavelmente vai ter o 2. Essa promessa aí genérica de vai ter o 2 e, porra, tu vai participar mais aí com a gente. Eu parte 3 antes de ter parte 3. É, que bom, espero que tenham 2, espero participar, entendeu? E quem sabe na próxima com mais histórias de São Paulo, de amigos, brodagem, travesti, buceta. É isso aí. Que é o que move a vida, né? Move a vida, entendi. Já tá aqui a corta. Gabriel, então pra fechar, como todo mundo que participa aqui, cara, faz o gritinho. Qual gritinho, cara? Da abertura. Da abertura, pô. Podcast Tanguinha. Vai lá. Podcast de Tanguinha. Aê. Me bichona. Aí, brother, não esquece que o cu é pra cagar e dar pros amigos, beleza? Ah, não, cara. Isso é muito errado, cara. Valeu, cara. Valeu, um abraço aí. Um abraço. Ele deve estar sendo zoado pra caralho. A ideia é essa. Ouvinte falou. Alô, galera de Cowboy. Porra, muito bom programa, cara. Tá dando muito certo, muito maneiro. Esses ouvintes são sensacionais. Os nossos ouvintes são muito picas. Pica, nesse caso, é... contador de história. E aí, Anderson? Beleza? Ou Quilos de Fogo, como é que você prefere? Tanto faz? Então ótimo. Não, Anderson de qualquer Fogo. Coisa. Pode ser Anderson de Fogo. Anderson de Fogo. Até porque eu já tô tomando umas breias. Que dia você tá acompanhando o Pombo, que o Pombo... Peraí, deixa eu pegar outra. Peraí que eu vou pegar outra ali na cozinha. Eu vou lá na cozinha. Pombo vai lá na cozinha. Enquanto o Pombo vai lá na cozinha, assim, olha, sou aí, cara, como é que você tá? Tranquilo, tranquilo, vendo meu time perder, mas tá tudo bem. E aí, cara, como é que tá a gente? Pô, a gente pegou um cara que também com filho já na gravação aqui, cara. Dois, então. Deu uma zoada aqui, mas o cara terminou com a mulher, perdeu o filho, perdeu a casa, uma zoeira. Tu não tá na situação triste, não, né? Não, completamente ao contrário. Tô montando a casa pra trazer a mulher e o filho pra cá. Ah, tipo, vai pegar a mulher e o filho pra tua casa? Já tem uns dois anos pra se arrepender. Segundo o clube, isso aí é derrota, mas, né? Anderson, pra você assim, então, já que tu vai fazer isso. Não seja por isso, irmão, relaxa. Olha aí, cara. É nóis, mãe. É nóis. Ué. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira. Virou? Uou! Bicho que bebeu, é nóis. Só um golinho. Mas e os protestos, cara? E os protestos? Foi nos protestos? O protesto tem um mês. Não que eu trabalhe, mas eu concordo com a palavra. É coisa de vagabundo. É coisa de vagabundo, né? Marginais, marginais. Delinquente, né? Não, mas é bom, cara. Dizem que o gigante acordou, mas ele tá meio que dormindo de novo. Verdade. Tá meia bomba. Tá meia bomba. É, valeu pelo dia, foi especial. Porém... O Anderson Silva nunca ganhou uma luta. Não, Anderson Silva também, me desculpa, mas aquilo ali foi entregue. Boletim esportivo, com quilo de fogo. Chama pro Globo. Não, mas fala sério, cara. Da hora que ele começou a fazer aquelas palhaçadas, aquelas piruetas, toda já tava torcendo pra ele tomar uma bicuda já, velho. Porra, pra que isso do caralho? Dizem naquele documentário dele que ele tava querendo se aposentar já. Eu acho que ele sim, simplesmente entregou pra voltar pro Brasil. Entendi. O cara tem o xará, né? E ficar envergonhando o teu nome aí. É foda. Pois é, ainda tem uma voz fina, aquele maldito. Mas, gente... Dizem que arrancaram o saco dele, né? Por isso que ele tem aquela voz. Não. E ele vai ser o personagem do Street Fighter novo aí, do Viper, que vai ser lançado. Se sério? Claro que não, mas vai que vai, né? Porra, vai foder. Pensou? Golpe de ficar xingando. Porra. Mil piruetas e zero de dano, né? Tá toma um Hadouken na bunda e cai. Isso aí. Anderson, como é que você conheceu essa bagaça aqui, cara? Pô, cara, eu conheci essa maravilhosa... Merda. Sem hipocrisia. Essa zoeira. Conheci essa zoeira. Inferno. Eu conheci pelo Baixo Frente Soco. Eu tava pesquisando podcasts e encontrei um de games. Escutei, gostei pra caramba. Vocês apareceram lá. E vocês foram no meu segundo podcast adicionado, assim. E hoje vocês dois são os meus carro-chefes, assim. Sem brincadeira mesmo. Pô, a gente é pica, hein, cara. Porra. Porra, nesse caso, pica quer dizer bom. Quer dizer, dá pra ouvir. É. Nesse caso, quer dizer o Anderson de Fogo gosta. Eu gosto. Mais ou menos. É, achei a bosta. Trabalhando pra piorar, cada vez mais. É, mas a tendência é essa. É por isso que vocês fazem sucesso. É isso aí. Mas o teu filho não tá na escola ainda não, né, cara? Não, ele tá em outro estado com a mãe. Não, mas ele tá em idade de estudar já e passa as coisas. Não, um ano e meio. Um ano e meio já era pra estar estudar, já funcionário, pô. Não, dois anos já vou botar ele na rua já pra ganhar uma grana pra gente. Tá certo. Com 5 anos ele tem que passar o Steve Jobs aí, o Bill Gates, senão apanhar. Aí, Pombo, aí, olha, tática de negócio. Bota a criança pra vender empada em sinal. Porra, já boa. Começa com o filho do Anderson de Fogo. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar meu filho pra fazer malabarismo com as empadas. Uhum. E depois ele pega e oferece pro cliente aquela porra daquele farelo todo. Bem amassada, com a mão suja de rua. Exatamente. E se o cliente falar, não vou ajudar, ele tá com a empada no retrovisor. Não, aí vai desperdiçar a empada. Se o cliente não ajuda... Só a favor de colocar alguém armado ao lado, e se ele não der alguma coisa, dali não passa. Tu acha que meu filho não vai andar armado, cara? Então... Aí sim. Sacanagem, né, porra? Pô, o cara sobreviveu o Dr. Sérgio, ele tem que estar armado pra vida, cara. Cara, tem um sobrevivente? Eu tô sabendo disso, não. Um dia vai. Tá. Quando eu escutei essa do Dr. Sérgio, rapaz... E foi na época que a mulher... Mais ou menos na época que eu já tava formado em ser pai, cara. Porra, demorou um pouquinho, tu sabe. Pô, mas eu lembro do teu recado de voz, cara. Tudo emocionado, falando... Pois é. Pô, tu é o cara mais emocionante no recado de voz. Obrigado. O irmão que não é desse podcast também falou isso aí pra mim. É verdade, ele fala a verdade. Não é irmão de ninguém aqui nesse podcast. De ninguém. Mas assim, antes... Naquela época tu não tava gastando dinheiro ainda, né? Ainda tava na barriga, né? Não, mas se os ultrassom 3D e não sei o que mais... E já tava gastando. Gastando é foda, né, cara? É melhor gastar uma vez só com o Dr. Sérgio. Tá caralho! Cara, eu tô rezando pra que os meus familiares façam um boom pra me comprar um PlayStation 4, porque o resto foi tudo de fralda. Caralho. É isso, é criança ou videogame, rapaz? Tá cara, ótimo. Então, fica difícil escolher, né? É difícil, né? Dá uma dica, promoção do Steam, cara. Que aí tu... Ih, não esqueci a fralda. Vai passar uma semana usando fralda de pano. Aí tu já economiza pro joguinho. Tentamos usar fralda fralda de Brahma, mas não deu certo. Não deu certo? Não deu. Cagalho fã, você entendi. Tem que ser aquela Pampers, sem fazer merchan. Aquela mais cara. O moleque é enjoado desde pequeno. Entendi. Bota a criança pra andar pelada, cara. Vai se cagar, foda-se. É que nem cachorro. Cagou, tu pega o saco plástico e tira. Ué? É isso aí. Tá certo, é uma boa ideia. Tá certo. Olha só, você tem Facebook, curte o Facebook do Tanga Corp, não curte? Mas é óbvio. E o Twitter, você segue? Twitter eu não sigo muito, não. Eu acho que eu devo ter seguido lá, mas eu não curto muito o Twitter. Cara, sacanagem, eu não sei pra que serve o Twitter. Ninguém usa essa bosta, cara. Não, serve pra isso. Pessoas falaram que estão fazendo. Olha, eu estou no restaurante, agora eu estou cagando. E agora eu voltei pro restaurante, é isso. Exatamente. Quantas pessoas que não digitam nada ficam se punhetando com essas informações bizarras. É, exatamente. O Google Mais é mais importante. O Instagram é mais importante que o Twitter. Então vamos fazer uma campanha contra o Twitter agora. Vamos atacar o Twitter, foda-se. É verdade. Mas olha, então, já que você tá presente no Facebook, tu deve saber essa, hein? Valendo o BioShock Infinity. Qual é a senha? Sei lá, cara. Eu não tô no Facebook agora. Porra, aí tu vacilou. Não quer pensar pra gente? Deixa eu ver se eu abro aqui o Facebook. Não. Abri não. Lembrar. É, não pode roubar. Até porque... Dois, cara, enfim. Um, qual ver. É a senha? Sei lá, Dr. Sérgio, é nóis. Porra. Uma boa senha, um pouco de mentira. Você ganhou uma empada. O Pombo vai mandar pra sua casa. Quentinho, ele manda. Vou mandar. Vou mandar um chinês sentado nela. Falei, quentinha pra tua casa. É, BioShock mesmo, então tá tranquilo. Ah, tu já tem? Nossa. Ela tá playboyzão, mané. Eu tenho filho, não posso comprar jogo, tenho bio... Aí. Mas você tá ligado, tem um negócio chamado hora extra, né? Entendi. Nossa, teu patrão sabe que tu tá trabalhando e gravando agora, cara? Não tô trabalhando nesse momento não, mas o patrão também faz a mesma coisa, então tá tudo bem. Tá tudo certo. Tudo certo. A gente tinha o brasileiro. Tá ótimo. Então, olha, obrigado pela participação. Pô, obrigado a vocês aí. Porra, muito maneiro, te dando a oportunidade. Tinha que participar mesmo, porque tu tá sempre presente no carregado de voz. Pô, obrigado, galera. Valeu, eu sou fãzão de vocês aí. Sim, ninguém é especial, mas eu gosto muito de vocês, galera. Não, ninguém é especial, mas tem um tal, pá. Sim, vocês são pica. Tamo aí. Até o 2, então, cara. Porque o segundo plus aí vai ter o 2. Vai ter o 2, né? O bordão da Baixa Frente de Soco vai ter o 2. Aí já gostei. Tamo aí. Vai ter o 2. Não vale, mano. Só a pergunta pra terminar. Cara, eu andei stalkeando vocês aí, porque eu não sou muito de ficar sabendo quem é quem, mas eu sei que mais ou menos quem é o Pluff e o Bode, mas e o Pombo, esse fresco? O Pombo é o... Vinícius Candreva. Obrigado. Adiciona aí. Tá certo, eu vou mandar o Dr. Sérgio aí. Não. Mandar um assassino nessas porra. Até então, pra mim, ele era uma dessas panicats com voz grossa, mas, enfim. É, mas eu sou um traveco, cara. Agora você entendeu tudo, pô. Beleza, galera. Falou, André. Obrigadão, cara. Abraço. Um abraço, foi um prazer. Até o 2. Até o 2. Até o 2. Ouvinte falou. É, ele é Stalker, ele é bio. Ele é bio, Stalker, entendi. Ele é bio. Ainda fazia trato de desenho disso, bio Stalker, hein? Alô! Arô, BioStalker? Sou eu. E aí, cara, como é que você tá? Rapaz, tô aí, mandando o mundo se fuder direto. Tava brigando com o microfone a princípio, né? É, tá. Cara, você pode levantar e recolhê-lo do seu ânus e depois botar ele na mesa e falar com a gente, assim. Funciona. Aí, pô, nada a ver ofender o cara. Não tô ofendendo, pô. Isso é um costume normal. Eu faço isso. É um carinho. É um carinho, entendi. Tá bom. O microfone é pra, o cu é pra dar pros amigos, pra cagar e pra botar o microfone. Uh-huh. Tá bom. Triste. É bom eu ouvir você falando isso pela 15ª vez. Por isso que a gente tem um podcast. É isso aí. Já você trabalha na faculdade aí em Manaus, é isso? É, eu trabalho no laboratório de botânica. Ô, BioShock, você trabalha na universidade de... Como é que é o nome da universidade que você trabalha aí em Manaus? É a Universidade Federal do Amazonas. Amazonas. Você trabalha no Instituto de Botânica daí, desenhando espécimes de plantas que ninguém conhece. É, mais ou menos isso. É, então, lá é o Instituto de Ciências Biológicas, né? E tem lá alguns laboratórios de botânica. Eu fico em um deles e lá, geralmente, eu faço trabalho com taxonomia vegetal, anatomia, morfologia vegetal, desenhando partes, né, das plantas, tipo... Mas tipo, as plantas foram descobertas agora ou porque não foram classificadas? Como é que é essa parada? Então, tem desde espécies novas, né, que o pessoal trabalha, principalmente o pessoal da taxonomia, e pessoal que está fazendo também redescrição. Ou no meu caso, né, como eu trabalho com anatomia vegetal, de plantas que a gente já conhece e que às vezes algumas estruturas delas não foram bem descritas ou não foram detalhadas, né? Uhum. E aí a gente faz estudos complementares com isso. Mas isso aí é trabalho. E pra lazer, o que tu faz? Final de semana, Mano, chegou. Tem a festa em Manaus aí? Várias índias na festa? Como é que funciona a parada? Então, tem. Geralmente vou pro, tem um rock numa avenida aqui próxima e tal. A gente vai pular, ouvir um heavy metalzinho básico. E durante o dia, cara, fim de semana, eu fico jogando videogame mesmo. Ainda mais agora, que é época das vendas de verão do Steam, né? Tem vários vários joguinhos. Tô resistindo bravamente às compras do Steam, cara. Também. Bravamente. Mas assim, em Manaus, assim, além do rock aí, pauleira aí, metal. Que pauleira. Cara, deixa eu ser antigo. Aí, além disso tudo aí, porque o Pluff ficou surpreso com o metal. Ele achou que só tinha seringueira e borracha. Não, achei que era só apoio bombar essas porra aí, entendeu? Era só banda carrapicho. Banda carrapicho. Caralho, mas. Cara, olha só, eu também morei em Manaus já. Caralho. Já morei em Manaus. Mas era mais novo que em Fortaleza ainda. Eu tinha, sei lá, 4, 5 anos. Mas eu lembro que. Quantos anos tem Fortaleza? Hã? Você era mais novo que Fortaleza? Fortaleza eu tinha 8, 9. Tá certo. Porra, e você não se lembra de nada? Não lembro de rua? Nome de rua, não. Não lembro, não. Meu Deus, pô. Não lembro. Não lembro mesmo. Eu não lembro da época que ele ainda não tinha. Eu não lembro onde eu morava 2 anos atrás, cara. Eu sou um imigrante de memória ruim. Mas. O Ministério da Saúde adverte. Dá o rabo, pode fazer você perder a memória. Mas aí, pô, na hora que eu morei. Quando eu morei aí em Manaus, cara, eu morei numa vila de casas e tal, mas, porra, tinha tamanduá na porra do quintal, devia bicho preguiça no meio da rua. Como é que tá a tua cidade aí, cara? Como é que funciona? Tem realmente tudo floresta ou Manaus é urbano pra caralho? Eita, urbano pra caralho. Urbano pra caralho. Qual foi a área de Manaus? A área que eu morei, não sei, cara. Eu morei numa casa. A área era uma casa. Entendi. Não sei, era 80 metros. Eu tinha 4 anos, eu não lembro. Cara, não, cara, aqui é de boa até. Tem até. Acho que Manaus é uma das cidades que mais compra carro no Brasil, sabe? Atualmente tem crescido bastante. Assim, ó, vendo pelo lado politicamente correto, tem crescido muito desordenadamente, né? De passagem. Agora, no interiorzão, sabe, do estado, eu acho que é um pouco mais florestal, né, o ambiente. Mas também não é como, tipo, não tem tamanduá na nossa porta de casa. Né? Mas você vai pra floresta pra capturar as plantinhas pra desenhar ou tu fica só no laboratório? A gente vai, né, pro campo fim de semana sim, fim de semana não. Pra uma reserva biológica que tem aqui próximo de Manaus. E a gente vai lá, coleta as plantas e o que for novo, eu trabalho nas edições, o que não é, a gente vai adicionando o acervo e vai adicionando esse material no herbário. Ah, maneiro. Uhum. Mas tu vai com a enxada cortando a árvore? Como é que funciona essa porra? Não. A gente usa o podão. Tem gente, às vezes, pra auxiliar a gente subindo nas árvores, ah, coletando o ramo das árvores. Como é que você chama o cara que sobe em árvore pra catar planta pra você? Macaco. Macaco. Não, a gente chama ele auxiliar de campo ou mateiro. Mateiro porque ele anda. Ele tem uma qualificação específica ou ele só é o cara especialista em subir em árvore? Não, o cara que nasceu e foi criado na área, né? Aí conhece. Tem que ter um rabo e um pé parecido com a mão. Sim, geralmente são pessoas que nasceram e já sabem lidar com aquilo desde pequenos e tal. Mas tem gente que faz treinamento, sabe mesmo? Que aprende a usar o equipamento correto pra subir, pra descer, pra coleta mesmo. Uhum. E aí alguns deles acabam até ficando estrelinhos, sabe? Cobrando muito. O cara do de campo. Caralho, estrela, entendi. Eu sou o melhor subidor de árvore de Manaus. Cara, tem que pagar. Subidor de árvore. O cara que sobe melhor nas árvores, a gente já se dá uma zoada, sabe? O cara que sobe melhor no pau cobra mais caro. E tem aquela piada do seringueiro também, não tem? Não, cara, já ouvi essa piada do seringueiro. A gente, pra falar a verdade, eu acho que a gente nem conhece os seringueiros aqui na parte onde a gente trabalha. A gente a gente vai muito no que é silvestre mesmo, né? No que ainda não foi estudado. Entendi. Tem uma profissão exótica aí que tá desvendando os horizontes da biologia. Manjei. É, tipo isso. Então tem um cara importante pro Brasil, diferente da galera aqui do podcast que fica só, né? Tanto que o bando de bordo, filho da puta, que você sabe jogar violino. Vendendo bandido e maconhado. Isso aí. Assim, você desenha plantas misteriosas aí, plantas secretas, plantas, né? Tipo, é quase uma pessoa que captura Pokémon planta, assim. Você tem essa função. Então você seria, tipo, aqueles bichos que comem essas plantas, assim. Como vocês fazem? Vocês tipo, afastam eles, botam, tipo, aquelas armadilhas pra evitar que eles comam as plantas que vocês vão atrás? Tem alguma função, assim, contra esses animais que comem essas plantas pra tornar as coisas mais difíceis pra vocês? Afinal, eles são filha das putas, né? Os animais que fazem isso. Devem ser combatidos. Vocês têm convênio com uma empresa de detetização? É, porque não é possível. Fala mais alto, teu microfone ficou baixo, meu estoque. Tá, de novo. Ficou melhor agora? Ficou bom agora, pode falar. Tá, então, depende muito de como os animais ali estão interferindo, né? Se eles estão agindo diretamente, a gente só dá um jeito de botar isso pra longe e tal, mas eu acho que, por exemplo, o pessoal da ecologia é que acaba se preocupando mais com esse tipo de questão, sabe? É, por exemplo, a gente tem muitas plantas aqui onde formigas vivem dentro da base da folha. Não sei se vocês têm aí pela região de vocês. Vive dentro da folha? Então, é. Vocês podem observar, por exemplo, eu não sei se eu vou saber descrever, mas na base de algumas folhas tem uma estrutura que parece uma bunda. Ela é meio dilatada e tal. E, cara, isso parece a história do boss que o óvulo dá choque no... Que porra viajante. Como assim, cara? Tem uma bomba na planta? Como é essa? É, entendi então. Entendi. O Marcos Mello é tipo o Sop, tá ligado? Ele usa plantas como armas. É Plants vs Zombies. Opa, então, Bioshock, a gente tem que gravar com a galera aqui ainda, e pra porra, brigadão pela tua participação. Pelo visto vai ter o 2, não prometeu nada. Você já prometeu que vai ter. É, que eu prometi, entendeu? Mas a galera tem gostado do programa. Se nego falar que merda de programa, o que eu posso fazer? Eu tô gostando, eu tô me divertindo pra caralho, porra. Ouvindo várias histórias diferentes aí, pô, muito maneiro. Mas aí. É legal, sabe, até explicar, porque muitas vezes rola um preconceito esquisito, né, cara, de quem é daqui e tal. Tipo o Senhor Seu Panda lá no Papa Livre News. Qual é a história do Senhor Seu Panda? O Senhor Seu Panda, então, ele é um podcaster que é daqui de Manaus também. Tá, por exemplo, galera de Manaus, entendi agora o que você tá falando. Não, a galera de Manaus é tranquila. Tem colégio militar em Manaus, cara? Isso. A gente conheceu uma pode veio do colégio militar de Manaus estudar no Rio de Janeiro, então. Meu pai é de Manaus. É, tá. Manaus não, ele é de Tefé, ele é do Amazonas. Tá certo. Tem preconceito não. Mas aí, Bioshock, obrigado pela participação. Valeu, cara. Se tudo der certo, vai ter o 2 e não some não, hein? Que... Não, tô não. É nóis. Um abraço pra você, cara. Mande mais desenho de Pluff aí, que ele fica feliz. Ouvinte falou. Mais uma rodada, atenção. Vamos ver se ele vai atender. Tentando atender aqui, Dico. Fala aí. Alô. Fala aí, Dico. Eu mesmo. Mas peraí, teu nome não pode ser Dico. É Dico teu nome de verdade? Porra, não pode. É, porra. Porra, tua mãe chegou, vou ter um filho. Vou chamar ele de Dico. Pô, o malandro aí se chama Candreva, cara. Tu quer falar mal de Dico? Não, sobrenome. Não vou discutir sobrenome aqui na parada. Não, qual não é meu nome, não. Mas todo mundo conhece como Dico. Pô, mas peraí, qual é teu nome de verdade? Pô, interessa? Ué, interessa. Sacanagem, Diego. Diego. Ah, tá, faz sentido. Apesar de que não interessa. Tá tudo com vontade, gravem aí. Então, cara, você quer participar daqui, cara? O que você quer? Pô, cara, não sei, cara. Eu queria conhecer vocês, cara. Tá conhecendo, e aí? Beleza? Não, porra. Não, se você estiver falando em outro sentido, eu tenho um cliente meu aqui que trabalha. Porra, não, calma. Moleque, é que... O curso é amarra na zoeira, cara. Facilitar o ponto. Mas então, cara, como é que você conheceu a Tanha Corp, cara? Cara, uma vez eu cheguei no Facebook e falei assim, não, cara, eu conheço um podcast, mas podcast engraçado. Cara, um podcast engraçado. Cara, aí chegou um moleque, tipo assim, eu nem sabia porque eu tinha no Facebook. Uma vez a gente fez uma zoeira no evento das crianças de outro estado, assim, que a gente sacaneou as criancinhas todas. Lá. Aí ele falou: crianças, você fez com as crianças e nessa zoeira tu fez um amigo, entendi. Exatamente. Que aí tipo de gente que você anda? Aí o moleque chegou: ó, esse aqui é. Ah, esse podcast aqui é Mestre Corrida, ó, tu vai gostar. Mestre Corrida, caralho, muito. Tu vai falar agora, é muito. Como é que é, Rodinho? Que Mestre Corrida? É a tradução de Master Race. Ah, caralho. Caralho, muito bom, prossiga. Aí na época eu tava com Black Ops 2, gosto muito de jogar videogame ouvindo podcast, né? Ah, joguinhos, né? Aí eu baixei, eu acho que o primeiro que eu baixei foi do carnaval. Dei pro meu amigo vestido de Sakura, né? Porra dessa. Dei pro meu amigo. Foi. Tá bom. Aí foi, acho que foi esse, o dos rodízios e o de feriado. Não, o bolo das festas foram os primeiros. O do carnaval, o do rodízio e o bolo das festas. E aí, por algum motivo, você continua ouvindo essa bagaça. Cara, virei fã pra caralho dessa merda. Pô, morro de rir, cara. Aquele dinheiro, cara, o dinogeiro eu parei de ouvir duas vezes porque eu tinha crise de riso, ou na cama, ou na rua. Aí, tipo, eu tinha que parar de ouvir no meio porque não dava. Tá certo. Cara, não, mal pra caralho, eu morro de rir com vocês. Atualmente, são meu podcast preferido, assim. Porra, maneiro. Eu tô voltando a escutar os antigos aí. Maneiro, o podcast maneiro. Da Avatar com o John Secada também é muito bom. Pelo Avatar ou pelo John Secada? Pelo Mas aí, você é um cara das festas, tu vai zoar em outro estado com criança da zoeira, é isso? É. Porra, isso é vida, cara? O que, que tu faz? O que, que você faz da vida? Design, cara. Faz design? Faz template, cara. Quer mudar o nosso template, não? Pô, é a boa, hein, cara. Porra, cara, eu queria umas linhas assim parecidas com a testa da filha do Roberto Justo. Ela deve chamar minha atenção. Isso é uma se fazer com o maior prazer. O maior prazer, sério, hein? Por conta de vocês é muito feio, cara. É muito pouco. Ah, que tojo, cara. É sucesso na balada, nosso site. Não, com certeza é, mas pô, que é feio, é, né? Mas então, pra fechar aqui o programa, você tem que dar um gritinho. Ah, sério? Sério? O mundo que participou deu um gritinho, cara. Não, se prepara, porque quando eu terminar, minha mãe vai xingar pra caraca. Hein? Opa, ai, agora é o Zotop. Por que a gente sacaneou essa semana? Tu pediu mesada, ela não deu? Algo assim? Não, porque quando ela fica na TV vendo televisão, eu tô quando eu falo no Skype, ela fica bolada. Entendi. Então é hora de zoar ela agora, tá? Então, vamos ela lá. Tá acabando. Então vamos lá. Podcast Tanguinha! Pam, pam, pam. Mas não fazendo tecladinho. Tu tem intimidade de zoeira com criança, tu pode fazer melhor que isso, cara. Aí, tu tá na bambina, tu tomou 3 Heinekens. Imagina que você é o Pluff e tá vestido de Jasmine, cara, no carnaval. Tá, tem um cara enrolado com você no tapete. Cara, veio na hora de Vitaú, daí pra tu ter um saco. Vai lá. Tá, ó. Podcast Tanguinha! Tá bom. Tá bom. Mais ou menos. Ah, tá bom. Digo. Tá, quando eu faço isso no meio da rua é mais legal. Tá, tá certo. Não, cara, sempre repito. No sempre. Meio da rua. Tá, entendi. Tá. Mas, Digo, brigadão, cara. Porra, bom saber aí que tu... Cara, você tem que marcar algum barzinho com a galera dos tangueiros aí pra conhecer vocês, cara. Sério. A gente tem que ter vários de ouvintes do Rio, né? A gente não tem uma fama. Eu sou sim. Não, tu é um. Eu sou falando, vai ser nós três e você, então, a parada. Ah, cara. É isso, não ligo. É, teu cara é seropédica. Seropédica é logo ali, cara. Eu de seropédica. Deu e fechou, então, hein? Vamos ver. A gente pode fazer seropédica. A gente tira a comida da árvore. É isso. Ali mesmo. Pega a cana, né, cara? Tem boia ali. Ah, vamos. Aí, o Vito Boias Frias, por favor, manda um e-mail. Ó, só queria fazer reclamação que vocês trocaram a porra do tema do mural de recado e botaram aquele tema novo lá escroto. Mural de recado. Ah, tá muito... Ai, não, só isso. Você vai falar mal do minha vinheta mural de recados? Só no meu podcast, cara. Você não vai falar. Porra, não. É, a única vinheta que não ficou boa foi essa. A do Piu Piu Piu ficou boa. A da Debs falando os e-mails de Laia ficou perfeita. Mas o mural de recado preferiu o mural de recado. Muito melhor. Você faz então, cria um podcast. Ah. Eu já tenho. Mas tem um podcast? Eu já tenho. Babando no teu link, qual é o teu link? Ruerue.com.br. Não, não vou levar essa mensagem. Não, Ruerue não. Vai, não, fala um podcast de verdade. Não, o nome do. Cara, parece vacilo, mas o nome do podcast é Isto Não É um Podcast. Entendi. Então, Ruê, tá, Ruê. Deixa eu ver o layout. Humanos Unidos. Aí, que layout de merda, hein, cara. Eu vou fazer um live. Mas a gente tá fazendo um novo mesmo. Entendi. Mas é o maluco. Mas é o maluco manja, então vai ficar bonito. Porra, ele podia fazer pra gente então, hein? Ah, mas ele até faz. Eu até faço junto com ele, mas aí vai ser pago, né? Não, pago é o caralho. Porra. Bota propaganda do teu site no nosso se você arranjar um layout pra gente. Porra, caraca. Bermuda. Pagando no tanguinho, grande merda, né? Mas tá bom. Valeu, cara. Obrigadão, valeu mesmo. Ah, moleque, valeu. Continua que, pô, mesmo. Gosto pra caralho do programa de vocês, valeu. Agora, se tem alguma coisa de graça, não rola, né? Gosto muito de vocês, mas o cu não vou liberar. Entendi, tá. Ouvinte falou. Thiago dos Santos já foi? Thiago dos Santos, não sei quem é, então não. Então, Thiago dos Santos, tem 5 segundos pra atender. 1, 2, ele tá me seduzindo com a foto, cara. Tô me sentindo aqui. Olha, ele tá com o olho mais aberto que o outro, ele tá muito pequeno. Levantado aí, tá Thiago, é verdade que você quer o meu corpo? Cara. Eu tô excitado. Opa, bota o microfone aí, brother. Deixa eu só encostar a porta aqui, que eu tô na casa da minha avó, senão não vai dar pra ser tão ousado e alegre. Peraí, você... a tua avó pode ser ousada e alegre, pô, bota ela no convite. Tá me seduzindo da casa da sua avó com essa foto, cara. Mas e aí, cara, de onde é que é toda essa sedução aí? De onde você é? Bom, eu sou de Mogi das Cruzes, mas no momento eu tô na cidade da 51, Pirassununga, da casa da minha avó. Pirassununga. Pô, traz umas 5 aí, velho, pra galera aí. Melhor que 5, trago 51. Não. Mas aí, Thiago, o que, cara? O que você faz da vida, cara? Pô, cara, eu estudo direito, né, cara? Faço direito. Você é um erro. Mas. agora no sétimo semestre eu tô começando a pensar a mesma coisa, mas já era. Eu tranquei, né? No oitavo, relaxa, você vai ter um período pra isso. Tá certo, bons conselhos, é isso que a Tanguinha Coffee oferece pra você. E faço estágio. Fazia estágio no escritório, mas aí a preguiça falou mais alto, aí larguei e voltei a fazer estágio com meu pai. Com papai. Porra, teu pai então tem um estudo de advocacia? Também, é. Ah, e tu tá apadrinhado já, né, cara? Tu já entrou no ramo já sabendo qual do esquema. Ih, mas se fosse depender do meu pai, ia ser milico. E olha lá, por causa que a família toda do meu pai é milico. Ele só virou advogado porque ele tinha problema de asma, bagulho assim, aí ele teve que sair. Entendi. Tá certo. Pois é. Mas e aí, o que enrola em Mogi das Cruzes, cara? Se eu fosse Mogi das Cruzes, porra, cheguei em Mogi das Cruzes. Você recebeu aí eu, pombo e bode, passar as férias aí. Onde é que você levar? Na Mundial da Juventude em Mogi das Cruzes. Você tem que levar pra essa cidade. E aí? Porra, Mogi das Cruzes é conhecida como a cidade que é caminho pro litoral, cara. O nego só passa aqui, não tem porra nenhuma na cidade. Quem mora aí? Só você. Só eu, cara. Você e teu pai é advogado. Então tu é advogado. Uma porrada de japonês, tem um monte de japonês em Mogi. Tem japonês, tem arroz aí, essas porra assim, plantação? Tem bastante bagulho de plantação, não sei porquê, mas tem muito japonês, cara. Eu acho que 85% da população de Mogi é japonês. Meu Deus, tem uma teoria pra isso? Eu não sei, cara. Sei lá, o japonês queria ir pra praia, ficou no meio do caminho e ficou por aí. Oh, I love Rio, vamos para a praia. Aí, entendi. Praia, é. Praia. Japonês é sotaque americano. Praia, né? Isso aí, boa, boa. Um chinês, mas tá bom. E aí, cara, como é que você conheceu o podcast? Como é que você chegou até nós? Acho que como 75% das velhas. Mas com bastante gente que ouve Tanguinha Corpo, acho que foi por causa do Afogados, cara. Cara, é impressionante. Todo mundo chega aqui e acha que todo mundo chega pelo mesmo meio. Sei lá, cara, acho que o Magal, pelo menos o Magal, né, que é o mais famoso. Mas deve ter uma influência boa aí. Porque eles sempre iam participar do Tanguinha e eu sempre ouvia falar, pô, participamos do Tanguinha, Tanguinha. Eu falei, pô, nome engraçado, Tanguinha, né, cara? Vou ouvir. Leite, escolha. Deve ser putaria. Vamos lá. Aí eu falei, porra, Tanguinha, né, pô, vamos ouvir. Aí eu ouvi, pô, curti, e aí tá até hoje. Pô, bom saber. Mas, porra, você foi o primeiro que chegou de lá, cara. Fique sabendo que, da galera que participou hoje aqui, você foi o primeiro que chegou do Afogados no Sofá, então o buraco é mais embaixo. Nós somos muito mais especiais do que você pensa. Ninguém não, é especial, cara. É verdade, desculpa. Ai. Toma aí. O Plus faz de propósito, ele já dá essa deixa aí virando a bundinha pra galera ver, né? Não é possível. Entendi. E esse Nesco foi. Não, mas pera aí, em Mogi das Cruzes tem casa tempada? Tem. Tem? Eu tenho que visitar essa loja, cara. Porque, pô, tem que ir lá trabalhar com marketing em Mogi das Cruzes, cara. Não, eu achei engraçado que ele falou, o Thiago falou que a maioria dos parentes dele são militares, né? E só ele não pôde ser, o pai dele não pôde ser porque tinha asma. E na minha família é meio parecido, assim. Quase todo mundo na minha família é policial. Eu só não pude ser porque a maioria tá morrendo, então não deve ser. Não sei se dá muito certo, não. Entendi. Ah, maneiro. Mas, Thiago, você tem amigos que ouvem podcast, cara? Aí em Mogi das Cruzes? Cara, o fogo é isso, cara. Que você tenta apresentar podcast, nego não entende o que é um podcast. Fala, pô, o que é isso, cara? Ninguém consegue entender o que é podcast, cara. Não, e aí você fala. Aí tu fala, quanto tempo dura? Nego tá acostumado com vídeo de 2 minutos no YouTube. É foda. Aí tu fala, tem uma hora. Aí o cara, porra, uma hora ouvindo essa merda? É foda. É foda. E pior que uma vez eu mandei e-mail pra vocês, foi acho que uns 2 ou 3 episódios até atrás. A gente leu, pô. Até mentira. Até zoaram um pouquinho com meu nickname lá, mas foi maneiro. mas o... Aí eu, pô, fiquei mó animadão lá, fui querer mostrar, pô, ninguém entendeu, pô. Eu fiquei com aquela cara de, porra... Aí, tá mó lesado. Bobo alegre, né, mano? Pode fazer, paga uma prostituta, de vez de fuder, tu mostra o podcast pra ela. Pô, bom investimento, cara. É verdade, vai ter um ouvinte prostituta aí. É, só 150 reais. Vai que ela gosta do programa. Nós vamos oferecer o programa pra prostituta. Entendeu? Olha só, mas pensa que maneiro, o programa tem uma aí, hora, realmente hora e meia. A gente pode falar que a Tanguinha Corp, todos os ouvintes da Tanguinha Corp, é tudo viado e puta. Pensa que maneiro, tem 1h30 mais ou menos do programa. Ela bota pra tocar durante o programa, quando terminar o podcast, ela sabe que é hora de parar com o cliente, mano. É, aí. Já é uma ideia. Começou os e-mails, o cara acabou. Ou então, se ela gostar tanto e não souber baixar, você comercializa só, te dou 3 podcasts no pendrive, tu me dá uma. Entendeu? Tu faz uma. Já negociação. Começa. Opa! Ah, só aí que sim. Como eu tenho uma empatia pela pessoa que contrata serviço de prostitutas, a partir de que a gente souber que vai ter prostituta ouvindo, a gente só vai gravar programa de 3 horas. É verdade, pra te ajudar. Porque a gente pro cliente se dá bem. Pra tu ganhar aí 3 horas de brincadeira, graças a Deus. Todo podcast vai ser podcast número 100, isso aí. Exatamente. É isso aí. A gente vai ter que começar a socializar com estranhos na rua pra ter tanta gente próxima pra gravar com a gente. Pô, isso merece uma bad, cara. Podcast Tanguinha, podcast mais ouvido pelas prostitutas do Brasil. É uma boa meta, hein? Porra. Mas todo puteiro tem podcast Tanguinha com música ambiente. Porra, moleque. Aí fodeu, cara. E o Catra vai ser o novo Tanguito. Thiago, obrigado pela tua participação. E, pô pra fechar, então, também. Escolhe uma música aí, cara, que você goste muito pra tocar. Pô, uma música? Uma música. Fiz 3 gols, vai lá, fez 3 gols. Tem que ser no bloco, pô, agora tem que ser da Europa, cara. Eu só não sei o nome da banda, mas bota Inner Light, que é uma das aberturas do Rádio Menoí, pô. Não pode, cara. No teu bloco é música europeia. Ué, música europeia? Porra, valeu. É porque tem muito japonês lá no GDV. Já pediram de anime, música americana. Já então, beleza, então, beleza. Então bota aí, então. Americana. E é europeia. Pera, americana ou europeia? Não, pera aí, pô. Não era a banda da Oceania dessa vez? Não. Oceania é o próximo. O próximo tá fudido. Africano, então? Pera aí, europeia. Bota aí, então. Porra, sei lá, cara. Bota um Led Zeppelin aí, pô. Um Led Zeppelin. Não. Stairway to Heaven, vai. Só pra ser clichê mesmo. Pra falar que é. Heaven, então vai tocar aí. Se despede, então, o som de Stairway to Heaven, tá, galera? Falou. Valeu. Tchau. Valeu, tchau. Obrigado, cara. Falou. Não vai tocar. Vai tocar. Dá muito trabalho editar essa porra. Ouvinte falou, ouvinte falou. Vamos lá então, vamos chamar o Léo Dead aqui agora, vai lá. Chamar então chamar, aqui, então. Léo Dead. Léo Dead, vamos ver se vai atender. Léo Dead. Léo Dead fazendo ligações. Léo Dead, não seja fanho. Dito justo. Alô? Alô? Alô, Léo Dead, e aí, cara? Não é fanho. E aí, cara? Como é que você está nessa noite calorosa? A noite não tá tão calorosa assim, não, cara. Depende de onde é que você mora, onde é que você mora? Eu moro em Brasília. Aí é zoeira. Tá seca, aqui no Rio tá quente, brother. Pô, aqui tá frio, cara, desculpa aí. Aqui tá quente, aqui tá frio. Léo Dead, você mora onde exatamente em Brasília? Cara, eu não moro bem em Brasília, eu moro na cidade próxima a Brasília. Peraí, por que tu mentiu pra gente? É, eu tô ponto de referência, cara. Não, tu, cara, você é mentiroso. Ai, tu tá querendo fingir que é de Brasília, né? Pra nego não te zoar que tu não entendeu. Você não vê o Jardel que mora lá em Mineiro, no interior de Goiás, 12 pessoas é perto, pra cidade, pô. Bate no peito e fala, porra, moro em Mineiro, sou ruto. Por que você nega suas origens, cara? Você tem vergonha dessa cidade? Pô, tipo, não é isso, cara. É porque é uma questão meio que geopolítica aqui da região. Então eu falo Brasília por ser ponto de referência. Mas qual é o nome certo mesmo? Valparaíso de Goiás, cara. Ah, Valparaíso é conhecido, pô. Então quem não conhece Valparaíso? De Goiás. De Goiás. Estamos, ao pouco, entendendo um pouco mais sobre Leonardo Léo Dead. Leonardo Léo Dead, isso aí. Entendi. E agora você fala sobre a sua infância, cara. Não. Como... Não é isso não. Léo Dead, a gente quer saber um pouco de você, cara. Como é que você ouviu Tanguinha Corp e queremos conhecer o público. O que, que você faz da vida? Eu trabalho etnográfico, a gente quer saber o que vocês gostam, como vocês se reproduzem, essas coisas. Cara... Atualmente eu sou desempregado, cara. Mas você tem quantos anos? Eu tenho 17. Ah, 17 tá. Desempregado é muito justo. Mas você estuda? Eu estudo, cara. Ah, então tá de boa, tá no clima certo aí. Tá. 17 anos você pode ser desempregado e estudar, não tem erro não. Você né? Como um jovem que mora em Brasília, ou pelo menos foi o que você disse. Valparaíso de Goiás, mais respeito. Você curte essas modas jovens que estão em voga hoje em dia? Assim, restart? Isso já não é mais moda, né? Minhas referências são velhas. O que é moda pro jovem? O que é hoje em dia? Hoje em dia é o Lô Santana. Lô Santana. Não, cara, Lô Santana não, cara. Tipo. Não, as garotinhas, suas amigas não gostam de Lô Santana? Cara, eu tenho poucas amigas mulheres. Mas cara, colega de colégio, menina. As meninas do colégio. Peraí, as amigas que você tem, você não gosta? Não, não gosto de Lô Santana. Ah, tá. Eu pensei que ele tem que se apresentar pro Pluff já. Ah, não, mas é porque o Leonel é um cara do metal, então. Você é um cara do metal? Sim, mas só que aqui o pessoal curte muito funk, cara. Funk mesmo? Carioca? Aqui é cariocão, cara. Ah, que funk, isso? Meu irmão. O mundo tá perdido. Tá perdido. Por isso que eu tenho vergonha de falar que eu sou daqui, cara. Entende? Então é o passado sendo desvendado. página. Ah, tu podia ter gastado a tua mentira falando que você era um alto executivo. Você já ficou falando que não morava em Brasília. Falando que morava em Brasília. Sou um alto executivo de Florianópolis. Não, Florianópolis é de viado, cara. Minha esposa número 3 está ali saindo do banho. Com licença. Ah, peitinho! Aí volta. Mas assim, em Brasília, aí o pessoal fala que... Mas, na verdade, você não mora em Brasília, né? Finge que mora. Ele falou que mora em Brasília e não vai mora em Brasília. É, vamos começar a fazer perguntas sobre Brasília, porque aí ele vai se enrolar todo, já que ele não mora em Brasília e não vai saber. Cara, eu passo boa parte do meu dia em Brasília. Ah, cara. É? É entre quadra da SQN 208. Tem ou não tem girafas? Tempo! Opa, qual porra, quadra? Mas ele tem 50% de chance de acertar, porra. 508, quadra 508, mano. SQN 208. 208. Eu acho que não, cara. Não tem mesmo, não. Ah, pode se fuder! É burro, ele faz uma pergunta assertiva pro maluco podendo fazer uma pergunta aberta, cara. É 50% de chance, né? Mas, Leoded, vamos lá, cara. Você estuda e pai. Qual é a diversão da galera aí no final de semana, já que você não gosta de funk? O que vocês fazem? Cara, tipo, eu escuto a Tanguinha Corre, cara. Então tu é um cara caseiro, você fica em casa. Exato. Mas aqui, geralmente, a gente sai pra beber, cara. Tá bom, melzinho? Mas é isso. Depende, cara. Não, mas tu conhece... Não, peraí. Você tem 17 anos, sabe beber mesmo já? Com a cidade? Sim. Mãe, deixa? Deixa. Polícia Federal, Valparaíso, corrupção de menores. Qual é o nome do bar que você bebe? Porra, geralmente na casa de amigos, cara. Ah, escondido. Ah, entendi. Qual é o nome do bar do amiguinho? Mas tem o Verdinho aqui, cara, que é um bar muito tradicional da cidade. Bar do Verdinho? Em Valparaíso. Não, Verdinho. Mas qual é o ponto turístico mais pica aí de Valparaíso? Até a cachoeira foda, o que tem aí? Cara, acho que o ponto turístico mais pica daqui, cara, é... Acho que é o Verdinho, cara. É um Verdinho. Eu vou pra Valparaíso pra conhecer um bar, cara. É, cara, pra você ver que decadência, cara. Entendi. Então Valparaíso é aquela cidade que fica em volta do Verdinho, né? Tipo isso. É por aí, entendi. Então... Imagina quando ficar maduro. Mas, Leoded, você não sei se você sabe o tema do programa, mas aqui a gente tá fazendo tipo um Porta das Esperanças. Porque, por exemplo, tem um ouvinte que trabalha com empadas, tem outro que trabalha com... Fica o maluco, desenha. É. E a gente pode fazer essa rede da Tanguinha Corp e realizar sonhos, cara. Isso. Qual é o seu sonho? Porra, é meu sonho, cara. Qual é o teu sonho? Você quer fazer o que da vida? A gente pode talvez realizar seu sonho, cara. Se der, vamos ver. É, a gente pode talvez realizar provavelmente. Não. Você quer ser um rockstar? Como é que funciona essa parada aí? O que você quer, cara? Que eu gostaria de ganhar dinheiro sem trabalhar, cara. Ah, não, mas aí só dando a bunda. Olha a voz da experiência. Aí é difícil, cara. Porra, pior que eu não sei, cara. Que pergunta mais escrota, cara. Não, a gente foi o plano feito, cara. Porra, sei lá. Nem foi o plano feito. Então você é um homem sem sonhos, não, Dede? É, tipo isso, cara. Você vai vivendo, tá certo. Se o podcast for ruim, teu dia foi uma merda, entendi. É assim. Assim como todos os moradores de Brasília. É isso aí. Não temos muitos sonhos, cara. Vivemos conforme o governo deixa. Entendi. E, porra, tem um cara por isso. Tu foi no protesto então, cara? Jogar pedra na galera? Fui. Foi jogar pedra? Tu jogou pedra? Não joguei pedra, mas eu incitei a queima de ônibus, cara. Que isso, velho? Não, mas pera aí, qual era a linha muito importante? Tua mãe pega essa linha de ônibus aí? Como é que funciona essa linha aí que você queimou? Não, mas é uma linha bem importante, cara. Muita gente não conseguiu voltar pra casa do serviço. Pô, isso é errado. Por que você fez isso, cara? Como se incita a queima de um ônibus? Pra ter revolução tem que queimar o busão, cara. Se você gosta mesmo da Tanguinha Corp, você não devia fazer isso. Porque a maior parte dos nossos ouvintes ouvem o programa no ônibus. Se você acaba com o ônibus, você prejudica o nosso trabalho. Nossa taxa de download, inclusive, diminuiu devido ao protesto. Exatamente. Drasticamente. Mas a gente devia protestar também contra o aumento da passagem de ônibus, porque se a passagem fica mais cara, menos gente entra de ônibus e menos gente ouve aqui corre no ônibus. Ou seja, a gente entra aí numa porra meio bizarra. Pô, mas se mais gente ficar em casa, cara, mais ouvintes vocês terão. Mas aí, só como é que a gente vai faturar com pessoas que não trabalham? Exatamente. É verdade, não vão poder doar, porra, ficar em casa e ouvir. Mas afinal, se você não sabe, a gente tá cobrando R$15 por mês pra galera ouvir a Tanguinha Corp. Você tá adimplente, né, cara? Não, adimplente, apoia. Cara, claro que não, cara. Tá pagando, não. Na moral, né? Sim, sim. Aí de Brasília, né? Certo. Meu CPF aqui de Brasília, meu CEP também. Tá certo, então. Entendi. Olha o Dead queimador de ônibus. Sim. Então, quando é que tem protesto marcado aí pra próxima vez que tu queimar mais ônibus? Cara, deixa eu ver aqui nos eventos do Facebook. Aí, será que tem essa porra de evento? Marca lá, eu vou queimar um ônibus. 1.015 pessoas vão na porra do protesto da pedra sabão na cabeça dos PM. Porra, atualmente não tem nenhum, cara. Não tem nada, tu deixou amansar, cara? Cria um evento aí, cara. cara. Vai o paraíso contra os ônibus. Mete a cara aí, pô. A cidade sem ônibus. Vamos queimar o ônibus. Vou te falar, se vocês forem a primeira cidade do mundo sem ônibus, dá turista pra caralho, cara. Porra, mas, Leodete, você pode iniciar um projeto gigante aí, cara. Queimar todos os ônibus da cidade. Fica a dica da Tanguinha Corp por um mundo melhor e mais arejado. A dica do Pluff, que criou o evento Vamos Queimar a Rosca. Tem uma porrada de participantes. Mas, Leodete, brigadão aí pela participação. Valeu, cara. Eu te agradeço. Essa parada de queimar ônibus é brincadeira. Eu sou contra essa parada aí. Queimar ônibus não, brother. Beleza, eu não queimei, cara. Eu citei a galera. Você falou queima, e saiu correndo. Saiu correndo. Alô, então, estamos aqui então com Alberico Ximenes. E aí? Fala aí, cara. Então, e aí, como é que você tá, cara? Como é que tá essa noite aí, calorosa? Muito quente, pra caralho. Quente, pra caralho, né? Caralho. Mas de onde é que você é, cara? Eu sou do Rio de Janeiro, mas tô fazendo intercâmbio aqui em Portugal. Portugal, minha família é portuguesa, olha só você, cara. Pô. Mas o que que você fazia aqui antes de se mudar pra Europa que não é Europa? Na Europa da zoeira e muito quente. Tipo, eu faço química aí na UES, no Rio de Janeiro. Um bom lugar. Ah, é um ótimo lugar pra você jogar também, né? Ótimo. Você sabe que botaram redes agora, né? É, eu fiquei sabendo. Agora tem faculdade de circo lá também. Rede na janela pra impedir as pessoas de se matarem. Rede nas rampas pra as pessoas não se pularem, né, dizendo. É isso aí. Um lugar maravilhoso. Mas por que você tá na Europa se você faz química, cara? Portugal é referência em química. Pastel de Belém tem uma composição fantástica. Qual esquema? É uma bosta, Pastel de Belém. Não, mas pera aí, você tem família aí? Como é que foi? Tu foi com o cara com coragem estudar na Portugal? Não, foi intercâmbio. Abriu vaga. Aí eu não tenho nada pra fazer mesmo, é difícil. Não gosto dos meus amigos, não tenho namorada, vou embora, foi isso? Não, eu tenho namorada também no Brasil. Caralho, deixa uma mulher aqui, ih, rapaz. Opa. Boa, discurso aí. Incentivo o rapaz aí. Então vamos lá, vou dar o discurso como se fosse a minha vida. O senhor deve saber que as mulheres têm necessidades fisiológicas assim como nós homens. Exatamente. Né? Então, assim, eu quando a minha namorada diz que ela teve que sair com as amigas e eu não consigo contato com ela pelo telefone algumas horas depois, né? Eu já trato de comprar um pacote com pelo menos 12 camisinhas pra usar nas próximas relações sexuais. Afinal, DST não é uma coisa legal. Se ela for infectada, então, que fique só com ela. Então, se o senhor está aí em Portugal, não sei quanto tempo você está em Portugal. Cara, vai fazer 2 anos. 2 anos! Ela é da UES? Tá? Não, ela é da Cândido Mendes. Ah, que pena. Cândido Mendes, deve ser fraquinha. Deve ter pouco homem, Cândido Mendes. Não, peraí. Eu aconselho, né? É isso aí. É, mas já tô voltando já pro Brasil, graças a Deus. Não, agora vai dar tudo certo. Compra as camisinhas aí. Entendeu? Então fique municiado. Não compra camisinha portuguesa, não. Pode ser ruim. Uhum. Olha, tu compra na farmácia do aeroporto. É, eu não consigo ver aqui através da sua foto, porque só tem um cavaleiro templário aqui. Mas assim, qual que é a sua etnia? Sei lá, qual é a minha etnia. Entendi. Então não tem nada a ver com química, né? Então tá tudo. É, não, porque se nascer uma pessoa, né? Uma criança completamente diferente, né, de você, você tem que tomar cuidado e não assumir de uma vez. Tem um programa do Ratinho, é só você entrar em contato com o SBT, né, e pedir lá uma brecha lá, uma deixa, que você vai lá fazer o teste de DNA, né, e o Ratinho vai te zoar um pouco, vai sair um gordo pulando. Ah, é sempre assim. Ainda existe ainda o programa do Ratinho ainda? Olha, Deus queira que sim. Melhor do que nunca. É isso aí, o Pronto assim, acompanha. Quarta-feira é quarta sertaneja no programa do Ratinho, muito bom. Enfim, é um programa de utilidade pública e você pode comparecer lá pra poder tirar sua dúvida. Mas o Pombo tem essa visão aí, o mundo acabou, mas não é assim não. O amor existe. Isso. E, rapaz. E ela tá praticando contra as pessoas. Se você confia nela, ela confia em você, mete bronca, volta, dá um abraço. Isso. E sem camisinha, um não, depois né? Tu vem cobrar o Pluff, é teu coquetel aí. Não, um abraço okay. Não. Mas vai devagar. Vai, usa camisinha mesmo, papo 10. Os olhos não veem, o coração não sente, cara. É isso aí. Okay. É só comer um sanduíche reforçado depois que você já aprendeu como é que é, né? Uhum. Mas aí, o que você achou mais maneiro em Portugal que você descobriu que não tinha aqui? Tipo, um salgado dinheiro. Que vende aqui. Dinheiro. Dinheiro? É. Aqui não tem, é verdade. Tu trabalha? Então trabalha e estuda aí, é isso? Não, aqui eu ganho bolsa. Ah. E aí tu vende pra ganhar dinheiro? Peraí, você tá morando na Europa pela UERJ? Não necessariamente da UERJ, é por causa de outro programa. Ah, é mesmo do Pluff, né? Não. Na Itália, sei que é. É porque, tipo, eu tenho Ciência Fronteiras e o CLI. Ah. Aí eu tô fazendo pelo Pli. Entendi. Pô, maneiro, maneiro. Então, tá ganhando dinheiro aí pra estudar. É um sonho. Pô, ganha dinheiro pra caralho. Melhor do que a bolsa da UES. É um sonho. Acho que é o de Belém, cara. Mas, cara, aqui eu fui numa vez, numa festa e tal, aí vi uma portuguesa também que tá fazendo intercâmbio na FRJ. E, pô, ela é super tranquila, hábitos super parecidos com a galera daqui, sabe? Se entornou legal. É, só tem bigode. Não, é, essa parte aí do curso eu nem comentei. Mas... Mas e aí, e a galera aí? É super tranquila também, parecido com os brasileiros? Como é que funciona? Eles são muito, como pode dizer, conservadores. É demais. Conservadores? Eles... Isso é bom, isso é bom. Eu me daria bem aí. Tô conservadores e não gosto muito de interagir. Tipo, você tem que meio que entrar no grupo deles pra poder ter interação. Senão eles te ignoram. Caralho, que zoado. Mas isso na aula ou isso em qualquer ambiente? Em qualquer ambiente. Caramba. Tá, mas essa é só na faculdade. Mas quando você vai sair pra beber com o pessoal, aí já é outra história. Aí já, a galera já abraça, canta junto. É, canta junto, faz suruba. Entendi. A tua namorada tá ouvindo isso. Ainda bem que eu não escuto, hein? Roberto Leal é uma pessoa significativa pra cultura portuguesa? Que eu saiba, não. Quem é Alberto Leal, né? Roberto Leal. Né? Quem é esse cara aí? Porra, não, Roberto Leal, cara. Eu sei que, tipo, o pessoal ainda escuta Netinho aqui. Netinho que morreu de AIDS? Não, aquele que canta Mina, ou Mina. Ah, então, ele morreu de AIDS. Pô. Morreu? Morreu. Claro. Morreu mesmo. Dizendo que não foi de AIDS, não sabemos. Foi uma pneumonia. Não, foi pneumonia. Quem morreu de AIDS? Entendi. Que nem a lacraia. Exatamente, foi pneumonia. Do AIDS quer dizer o contrário. Okay. Ah, porra, maneiro aí. Porra, tu tá em Portugal. Caralho, quem diria que um podcast com ouvinte ia terminar com um ouvinte internacional? Não terminou. Não? Não, terminou. Não, porra, tem que ser. E se eu quiser acabar aqui agora? Você vai se fuder. Exatamente. Você comentaram alguma coisa com o Moby Dick ainda? Nada disso, não. Pouca gente leu o livro, cara. Mas maneiro. Mas, pô, Alberico, tá namorado no novo podcast então? Não ouve, não, né? Não ouve. Pô, você não ia falar pra tu mandar um beijo pra ela e pá, então. Fica só um abraço pros amigos mesmo aí de Portugal. Ô, Alberico, você já deu um pulo na Holanda, cara? Só pra dar aquela. Dá um aquele back? Não. Lá parece que tem um infocentro de piranha lá, cara. É maneiro. A galera faz cotação no boa cast, sei lá. Pô, pelo que eu vi lá, tava na faixa de 100 a 150 euros. Você viu por um acaso. É, por acaso. Orçamento com piso. Entendi. É, só olhando, só pesquisando. Tá certo. Tá ótimo. Fronteiras, muito bom. Então, um povo conservador, você vendendo. Entendi, tá ótimo. Mas, ô, Alberico, porra, apesar do teu nome ser meio estranho aí, com todo respeito. Ah, estranho? Estranho é pouco, né? Porra. Não, nome maneiro, cara. Por que tu mãe fez isso? Tu já brigou com ela depois que tu criou consciência? Não, isso aí é nome do meu avô. Puta que pariu. Não se põe pro nome de velho, cara. Nome de velho é nome de velho. Isso aí. Cara, tipo Pluff, é. Pluff é nome de bebê. O nome de viado, cara. Também. E a gente aqui do podcast de Tanguinha tá zoando o nome do cara, né, cara? Mas foda-se. É verdade, o pior nome de podcast de todos os tempos. Ah, Alberico, você ouve mais podcasts, cara? Pô, eu escutava pelo primeiro o Afogados no Sofá. Mais um. O primeiro. Entendi. Mais um, mas, porra, mas tem podcast em Portugal aí? Tem algum podcast em português que você usa? Que eu saiba, não. E tu já apresentou podcast pra algum português? Já tentei pro pessoal daqui de casa, mas o pessoal não gostou. Aí, é verdade que aí em Portugal o pessoal faz piada de brasileiro, tipo, que a gente faz aquele burro de português? Não, até que não. Não, só de macaco, brasileiro macaco. Travou de novo, puta que pariu. Porque eu acho que não consegue. Travou. Porra, Skype. Acabaram com as minhas dúvidas de que Portugal tá censurando essa porra aqui, cara. Estamos censurando a conversa. mas então, Alberico, porra, brigadão pela tua participação. Nada. Porra, valeu pra vocês. Achei muito maneiro aí tu tomar iniciativa. Coragem de ser zoado pela gente um pouco aqui. Ah, que nada, você que já foi zoado mais. É verdade, mundo. Eu sou mais zoado, é verdade. Vou tomar uma pressão aqui, pode terminar. Quem mandou dar o cu? Ou! Você, que eu lembro. Ok. Ouvinte falou! Nem eu! Inclusive, Marcelo, seja bem-vindo, cara! Pô, eu que agradeço. Você que agradece? Então tá ótimo. Então tá certo, mais um agradecimento. Mas e aí, cara? O que você conta de novo? Pô, de onde é que você é, cara? Eu sou aqui do Rio também. Do Rio da onde? Mas o Rio é muito grande. Rio de Janeiro. Rio capital? Ah. Rio capital. Ah, então tô da zoeira também. Eu só não irei no Baixo Frente Pizza, mas eu sou da zoeira. Fraquejou. Não foi, porque esse podcast será segunda-feira, então, né? Não foi ao Baixo Frente Pizza. Dia 20, porra. Dia 20, não tá marcado? Dia 20, caralho? Tá, então. Esse podcast será segunda. Ah, então não fui. Não foi. Entendi. Não foi ao Baixo Frente Pizza, porque nós somos pessoas que gravam o programa pensando no futuro. E viajantes do tempo. É isso aí. Mas, Marcelo, você, cara, pô, tu tem o quê? Quantos anos? 20, 22, 23, 27, 30? Cara, um problema sério, tenho 24. Entendi. Opa! Eu passei por essa fase e digo, foi triste. É, foi triste. Saiu altamente não ileso. É, isso aí. Machucou. Mas até agora, como é que tá a sua missão aí? Cara, eu tô... Eu sou ex-integrante, mais ou menos, do Telecast. Do Telecast. É, porque... Não, você tinha um podcast de cinema, pô. Isso, tinha. Sim, eu lembro. Mas ele, assim como o Eike Batista, ele faliu. Entendi. Mas faliu por quê, assim? Porque você tava, porra, vou fazer um podcast, vai ser maneiro, e depois você viu que não, tem que editar, sentar, gravar, chato. A edição, é assim, eu até tinha gente pra gravar, mas a edição... Ah, gravar, porra, gravar é mole. Todo mundo quer gravar. É, isso aí. Não, grava aí, eu gravo com vocês e tal, pai, edita aí. Então, esse era o problema, editar e... Nunca tive problema com... O programa nunca deu pau, assim como o pessoal reclama. Nunca perdi programa, mas já perdi tarde. Tardes editando. Tardes de domingo editando, é foda. Meu Deus, é um trabalho, né, que... Aí, ó, então você, mais do que ninguém, pode contar pras pessoas a tristeza que é editar um podcast e convencê-las a clicar no botão de doação do Tanguinha Corp. Não é botão de doação, cara. Eu já falei que é o direito de reclamar do Tanguinha Corp. Que o direito de quer reclamar do Tanguinha Corp, você tem que doar o dinheiro antes, isso aí. É, quem quer cobrar que saia no dia certo... Isso aí. Tem que pagar. É, isso aí. É lá aí. No canto direito, lá em cima. O que não quer dizer que a reclamação vai ser atendida. Mas é o direito de reclamar. É, a gente tem reclamação melhor do que a dos outros. É, até porque, seguindo o último programa, não tá fácil pra ninguém, então... Tá fácil, isso aí. Tá puxado, cara. Mas, ô Marcelo, final de período, você é estudante, cara? Não, não pago mais meia no cinema, você não. Você é trabalhador, então? Sou trabalhador brasileiro, trabalho igual burro e não ganho dinheiro. Que isso, rapaz? Então, tu tava no protesto? Sim, claro. Mas tu foi na protesto principal ou onde você mora, na cidadezinha pequena, teve um protesto pequeno? Pô, ele mora no Rio, caralho. Ah, não sei, se eu moro no Caxias, não me fala que eu moro no Rio. Fluff e seu Alzheimer, causado em Copacabana, acha que o Rio se limita ali, aquele Rio, espaço. Opa, o Rio é Copacabana, Ipanema e acabou, nem Leblon mais. Cruzou o Santa Bárbara e a selva. É, então você não tá nem indo no protesto lá na casa do Cabral também, porque não é Rio. Não, isso aí, não vou mesmo não. Deixa o cara dormir, pô, o cara quer dormir, vou ficar fazendo barulho no ouvido na janela dele. Tá certo. Deixa o cara dormir, pô. Tá certo. Ah, tu foi no protesto então, tu encheu o presidente Vargas. É, eu e mais 200 mil pessoas com muitas aspas. Porque nós já tivemos aqui um ouvinte que incitou incêndio em ônibus de linha aí principal da cidade, cara. Verdade. Eu não sou muito... Eu tô bem dividido nesse assunto aí. Nesse aspecto é meio complicado. Mas... Falaram que tinha gente com toque pegando só as pedras das mãos brancas pra atacar. Né? Aspeto não. Porra, o racismo aí, cara. Não, mas é toque, né, cara? Aí o cara é no próximo protesto ele vai nas pretas. Né? Porra, boa, o cara vai na balada, só pega... Porra, cara, tu nunca pega as mulheres... Não, é porque eu tenho toque. É isso aí. Tá certo, pô. Isso aí é uma boa... É uma boa alternativa. Fuga do racismo. Tá ótimo. É felicidade. É isso aí. Tem um problema. Não posso ser preso por ele. Mas vamos lá, você encarou a polícia, cara? Não, fiquei bem longe, até porque tava com a minha noiva em ti. Ah, então tem um rapaz sério, compromissado, pô. É, ela não deixou. Ela, a mulher que manda nessa porra, não deixou eu ir lá, não. Tá certa ela. Ela sabe das coisas. É, até porque eu ia acabar ficando lá passando a noite na cadeia e tal. É verdade, meio triste. Poderia não voltar intacto assim, cara, com Vossa Senhoria. Você pode passar a noite na cadeia porque você peitou PM e chutou bomba de gás, ou você pode passar a noite na cadeira porque você mijou na rua. Você tem que escolher, tá bom? Eu acho que é mais digno você chutar a bomba e preso. É. Ou não ser preso também, Thor. Terceira opção aí que... É não, você tá numa manifestação. Você tá lá. É bomba pra todo lado, o gigante acordou, fora Sarney. Você tem a opção. A bomba tá vindo. Opção A. Você quer muito mijar. Muito. E tacar uma bomba de gás na sua frente. Você pode correr e chutar a bomba ou você pode aproveitar a fumaça e mijar. Ou você pode mijar na mão e passar no olho, que talvez você mija vinagre, sei lá. Ou você pode se candidatar a uma vaga de emprego e tá trabalhando nessa hora. É verdade, é isso aí. Segundo plano, foi a melhor opção. Muito bom quando o moleque... Eu tava no... Então você é vagabundo. Nesse horário, porra? Eu não sei, eu gosto de criticar. Falar que tava gravando com os ouvintes de quarta pra quinta, gente. Vagabundo bebendo. Nego abrindo cerveja, marcando noite dos brothers. É. Muito apatolado. Você não, você vai dormir cedo pra trabalhar amanhã, não é isso? Não, eu tô de folga. Tô aqui tentando te defender. Eu tô na zoeira. Tá na zoeira, entendi. É. Aí, o bagulho é zoar. Bom, eu tinha lá pra receber umas horas extras, eu falei com o patrão, vou pagar essa porra. Ele falou, não vou pagar, então vou tirar folga. folga. Entendi. Então tá, tem direito. É, tá certo. Eu acho que eu tô certo. Tá certo. E por que você não vai bater de pizza? Não, não fui. Não foi? Por que você não foi? O povo tá viajando um tempo também. Por que você não foi? Tua noiva não deixou? Fui. É bem provável. Não, mentira. Eu tenho um chá de panela pra ir, cara. Teve. Entendi. Tive. Foi bom? Foi maneiro? É, eu tirei uma tábua de passar pra dar pra um amigo meu. Eu dei uma tábua de passar, na verdade. Puta que pariu. Mas é bom, porque aí quando tu casar, ele também vai ter que dar uma parada maneira. É, obrigação dele. É obrigação dele. Aí, cara, já que você viaja no tempo, por que você não volta mais e faz o pessoal botar a mão na consciência lá e não aumentar o preço da passagem pra evitar essa merda toda? Não, ninguém precisa cara, tacar pedra em ninguém, fica tudo certo. Aí, hashtag não é só o 20 centavos. Caralho, sacanagem. Você manifestou, você tem um mês. A gente cara, não falou ainda, cara. Pô, eu voltei no tempo tem pouco tempo, cara. E eu tô com isso na cabeça o ainda. O gigante não adormeceu, cara. É isso aí. Ei, tá meio barro, meio tijolo esse gigante aí, né? Mas tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Entendi. O gigante não foi estimulado. Mas e teu podcast? Não vai voltar mesmo, não? Não, não. Sem condições. Sem condições, entendi. Só estou... Tô até programando minha volta pra gravá-la com o Thiago, mas editar que é bom, nada. Você tava no podcast que eu e o Pombo participamos lá? Falando de recomendação de filme? Sim, estava. Ah, então foi nesse podcast que eu inventei o filme e falei lá e ninguém percebeu. Ninguém se ligou. Ih, caralho, vou ter que ouvir. Deixa pra lá. Foi a falada que durou só mais que tempo. Joga Dota, ouve esse programa aí. É, reconhecer é. Alguma coisa. Porra, só jogo LOL. É. Então não vou reconhecer, não. Tá no erro, mas é isso aí. Mas tá ótimo. Marcelos, obrigado pela tua participação. Valeu mesmo por dar as caras tapa aí aqui. As caras. Obrigado, caralho, passa a carteira. E aí? Fica na moral aí nos meus costumes. Que ofensa. Mas é, valeu mesmo, cara. Obrigadão mesmo aí. Valeu. Você aproveite a sua folga e se tudo der certo, você vai estar no podcast. E se tudo der certo, sai na segunda, né? Aí é mais ou menos, né? Eu, como não tô doando porra nenhuma, não tô cobrando, não. Tá certo. É verdade. É isso aí. Faz bem. É um bom exemplo a se seguir. Tá, beleza. Ah, valeu. Obrigadão mesmo, Marcelo, obrigadão aí. Um abraço. É isso aí, abraço. Tá ótimo. Pombão, qual é a lição de moral do podcast com os ouvintes? Eu sou um filho da puta. Essa é a lição de moral. Então eu queria agradecer a participação. Minha do bode do Pombo. Obrigado da puta, passa a carteira. Que isso? Eu tô muito surpreendido, foi muito divertido. Eu também tô muito surpreso, cara. Eu achei que fosse chegar a galera aqui e ficar inibida, falar, é, sim, não, pá. Mas não, o nego respondeu legal, participou, pô. É exatamente, gostou gente... primeiro. Ah, 15 anos, cara, não vou culpar o moleque. Sacanagem, eu gostei da participação dele, ele tem voz travessa. Ah, mas é isso aí, ó. Vai ter o 2, você que não sabe, não sabia que ia rolar essa parada, na próxima vez a gente avisa com antecedência essa ideia e pá. Mas adiciona os cabras do Tanguinha Corp, e é isso aí. Isso. São os cabras do Tanguinha Corp. Tanguinha Corp no Skype, contato pra lá do Tanguinha Corp. Adiciona aí que quando for... Desculpa, ouvintes que não foram chamados, adicionaram, a gente tá aqui gravando há um tempão, não deu, cara, a gente tentou muito, desculpa mesmo. Tentou a correr, mas não deu. Teve gente que te ligou e a pessoa não atendeu, desistiu, porque não podia esperar. Acontece, cara, mas vai ter o 2, a gente anota quem participou pra não participar de novo, ou não, tenta dar prioridade. Quem puder participar, pode fazer. Vocês são fodas. É isso. Vocês são pica. E nesse caso, pica quer dizer... Quer dizer o vídeo. Quer dizer tchau. Então, um abraço. Abraço. Não, ainda não. Me abandone. Daqui a pouco. Era 30 anos de estudo. Só que eu quero receber. É os e-mails. É os e-mails. Se eu mandar, que quiser. Atendi a minha caixa. Fala aí, galera, estamos começando agora a leitura dos e-mails do podcast da Game Reprint, o podcast 106, que foi fácil pra ninguém. Eu não acho, não. Tá tão acelerado, deu essa queda brusca. Vamos manter o ritmo. Acelera. Tem que começar bem lento e depois ir acelerando até você falar bem rápido pra continuar os e-mails. Entendi, então vai lá. Inclusive, pra você que quer participar do bloco de e-mails do podcast Tanguinha, é só mandar um e-mail pra gente, pô, com a sua opinião sobre o programa, o que, que você achou, uma particularidade da sua vida. Manda um e-mail pra gente, podcasttanguinha@tanguinha.com. Não. Muito bem. Nós temos aqui, muito rapidamente, muito rapidamente, eu não estou enrolando porque eu tô até com o outro look aberto. Muito. Muito bem, nós temos um e-mail aqui do nosso amigo Thiago Dobrou. Caralho? Dobrou. Thiago Pinheiro, cara. Esse é só o e-mail zoeira dele. Entendi. Com a intenção de te enrolar, cara. Pô, é difícil falar aqui. Como se fala aquilo? Dobrotinski. Dobrovski. Dobrotinski. Entendi. Dobro. E segue aqui no corpo do e-mail. Olá, Tanguinadores. Thiago Pinheiro aqui mandando uma foto dos seus bonequinhos de Final Fantasy. Sim, gastei uma graninha nisso. Não sei porquê. Porque é a vida, cara. Tava lá no Extreme, né? Isso aí. Segue aí a foto. Quando vocês vão começar a assassinar famílias? Não, a assinar famílias. Ele botou assinar. Não, assar famílias. Assinar famílias? Como assinar famílias? Quando a gente vai ter filho, vai falar, essa é minha. Pá, assina embaixo. Isso aí. Assombrar. Bombom. Filhos. Filhos? Eu não sei. Filhos? Você quer filhos, cara? Você quer que eu faça um filho não, em você? Não, eu quero que faça filhos pra poder assinar famílias. Passar famílias. Entendi. Eu vou fazer um filho, cara, pra depois assassinar ele. Muito perdido. Eu não sei. Tentando, como? Uma hora você consegue, cara. Não, eu e Pluff, a gente tá tentando de várias formas diferentes. Já tentamos uns 15 orifícios. A gente vai... 15 orifícios humanos. É isso aí. De quem, né? Procure 15 orifícios no corpo humano. Não, mas tem os artificiais também. Não, teve que criar orifício novo. É isso aí. Entendi. Eu tô com furúnculo aqui. Vou abrir uma espinha dela. Eu botei um alargador aqui. Seria interessante, já que não teremos CDZ parte 3. Ele tá... lamenta aqui que o último e-mail dele foi ignorado. Pô, rapaz, foi ignorado, desculpe-nos, assim. Que a gente não ignorou, não, cara. Provavelmente não chegou, porque a gente não costuma fazer isso, não. É. Se foi na leitura de e-mails lá que eu fiz, provavelmente tava no meio dos e-mails que o Pluff cortou, porque o Pluff cortou várias paradas. Não, ele é muito escroto. Não, paradas, não. O Pluff acabou com os e-mails. Caralho, foi... porra, mano. Ele deixou só a parte ruim. Foi muito bom. Mas tinha 3 e-mails pra ler. Levou meia hora. Parabéns, Pomp. É bicho invejosa. Vai se fuder. O Vitor falou? Não, recadinho. O Vitor falou antes. Então a gente falou. Aí, vamos, tira o cochilo aí, cara. Não, acordei 8 horas, 9 horas da manhã. Ouvinte falou. Ah, oi, aqui é o senhor cabuloso. Tá fácil pra ninguém. Eu não consegui bolar nada inteligente pra falar, então vai ficar só minha citação de travesti aqui, porque teve um programa aí que não teve, então tem que garantir logo, né? Porque um programa sem travesti, né? Mesmo que não seja um programa. Tchau. Ouvinte falou. Olá, pesão de Tanguinha, ou melhor, dessa vez é especificamente pro Pombo e pro Thiago França. Cara, vocês dois erraram muito feio. Não, eu não estava escovando dente de ponta cabeça. E não, eu não estava limpando o chão sujo de baba. Pombo querido, eu te amo, tá? Mas bota uma coisa na sua cabeça. Eu não faço coisas de ponta cabeça no meu dia a dia. Eu só faço isso sábado, que é o dia que eu vou pro circo fazer aula, tá? Beijo pra vocês. Ouvinte falou. Fala galera, aqui é o Tiro de Fogo de São Paulo, tomando uma breja e relaxando, mas tô aqui pra mandar uma mensagem de voz e tal, e assim, o teste foi maravilhoso, facilidades estão aqui pra facilitar, mas pro lado bom e pro lado ruim. Um lado bom seria o save automático. A mulher tá reclamando, o filho tá chorando, a faculdade tá apertando. Salva, volta no mesmo local, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Agora, uma facilidade ruim, usando desde o começo o mundo dos games como exemplo, é setinhas que te indicam onde ir, ou onde brecar no joguinho de corrida, ou voltar no tempo. Isso tá errado, não é a maneira certa de se jogar. Enfim, agora uma outra coisa que me chamou a atenção e que meu amigo Pumbo, que eu amo de paixão, e o irmão do Pluff, que não é irmão do Pluff, mas é irmão do Pluff, não soltem esses dois sozinhos numa leitura de e-mails, por favor. Um supervisor, um adulto, acho que seria excelente nesse momento. Os dois são muito bons, mas eles só rendem quando um adulto está supervisionando. Pô, eu te amo, mas, cara, ficou minha bosta! Achei, Weaver! Um abraço a todos e até a próxima. E aí, pessoal do Danguinha Corp, aqui quem fala é o Paulo Henrique, sou de Serra, Espírito Santo, quero mandar um oi pra toda a galera e dizer que curto muito o podcast e as pautas malucas que você escolhe. Desejo que melhore ainda mais e aumente a periodicidade do programa, porque tá tenso. Um abraço pra todos e valeu. Olá pessoal de Tanguinha, aqui quem fala novamente é o Silver, e me desculpo pela minha última mensagem de voz ter ficado tão baixa que mal deu para ouvir, realmente peço desculpa. Voltando ao podcast, eu basicamente concordo com tudo que vocês falaram, essa facilidade está amolecendo os humanos e tudo mais. Achei bem interessante esse ônibus que dá uma inclinada para o lado, apesar de eu nunca ter visto ele, mas achei interessante. Aí esses velhos que ficam reclamando dos cadeirantes no ônibus, sinceramente eu tenho pena desses caras. Mas voltando a certos assuntos, Bode, cadê o podcast Naruto parte 2? Você tinha prometido podcast 47 e nada até agora, meu filho. E Pluff? E o Cavaleiro do Zodíaco parte 3? Também vocês estão enrolando, hein? Saiu do Samurai X, mas não saiu do Avante Cavaleiros parte 3. Então, até a próxima. Fiquem bem. Boa sorte pra todos nessa vida de merda. Spoke with the last lips. They spoke of hell and things they knew they'd never miss. Rapaz, muito checado de voz. Senhor Cabuloso veio dar a conta dele de travestis no programa. Veio mencionar a travesti já que o Pombo deixou a desejar. Pô, cara, foi mal. Você ficou meia hora gravando e-mail e não falou travesti, pô. Pois é. Não, é porque a parte engraçada do que eu falei de travesti, o Pluff cortou, já disse. Ah, entendi. Mas é, você vê como não sou só eu. O Quiros de Fogo fez questão de mandar um recado de voz só pra reclamar da leitura de e-mails, cara. Falando entendi. Que o Pombo e o Thiago são duas crianças no bloco de e-mails, não podem ficar soltos. Entendi. Quiros de Fogo, eu também gosto muito de você, cara. Tem vários adjetivos pra falar aqui, mas o Pluff vai cortar todos eles. Então deixa pra lá. E a Gisele disse que você errou, Pombo. É? Porque você e meu irmão quiseram... Opa, você e o Thiago, né, Mano de Games Podcast, quiseram substituir a minha ao God na suposição da atividade que ela estaria fazendo no momento que ela ouviu o podcast. Então vocês erraram. Entendi. É, a verdade é que eu e o Thiago ficamos nessa leitura de mês porque eu ganhei no 01. Então ganha quem tira na sorte. Foi isso que aconteceu. Entendi. Tá ótimo. Tá. Inclusive, God. Pois não. Voltando à programação normal. O que estará a Gisele fazendo ao ouvir o podcast 106, 107 de Tanguinha? Porra, no próximo programa eu vou lá ter uma vinhetinha pra esse momento. O momento que a Gisele estará fazendo. Vamos ver aqui, estou olhando pela minha janela pra receber inspiração. Sabe o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar... Ela ouve em casa, né? Ela não ouve na rua. Às vezes na rua, ela tava no ponto de ônibus de uma vez aí. Ah, é? Varia. Varia. Eu não sei o que ela vai estar fazendo exatamente no momento, mas ela vai tomar um tolete de pombo nesse dia que ela estiver ouvindo. Um tolete de... Entendi. Eu posso né, ver isso aí. Comunicação. É providenciar essa porra aí. Entendi. Olha, ela vai estar passando a limpa matéria da faculdade. Entendi. O que a pessoa passa limpa matéria? Pessoas... organizadas. Higiênicas. É, yeah, higiênicas passam ali. Entendi. Pombo, caramba. Enfim, eu posso arriscar ou eu sou errado? Não posso, mas. Você não vale nada, mas você pode arriscar. Eu não valho nada. Então é tipo isso. Criança, sabe? Quando vai no bingo com os pais. Aham. Uh-huh. Porque... Tu bota o controle embaixo do videogame, né? O fiozinho do controle embaixo, isso assim. Isso aí. É aquele que tá jogando. Isso aí, finge que tá brincando. Vai lá, pão, brinca aí também. Você é a mamãe, né? Se eu sou a criança. Eu sou o seu pai. Não. Vem com o papai. Aí é muita vergonha. Isso te cita? Eu acho que a Gisele vai estar fritando ovo de avestruz de cabeça pra baixo. Ela acabou de falar que não faz as coisas que ela pra baixo, cara. E nem que come fritura. Então, esse é meu palpite. Entendi. Mas ela pode fritar ovo pra outra pessoa. Uhum. Não na casa dela. Entendi. Pode pra pai dela. Ela falou que na casa dela não fazem fritura. Não fazem? Não. Engraçado como eu consegui que a coisa mais provável da minha tentativa fosse ovo de avestruz. É tranquilo. É verdade, vai que ela tá fazendo ovo de avestruz cozido em pé. É bem, né? Possível. É mais do que o resto. É mais do que o resto. Mas pra você que quer participar também aqui da brincadeira, manda deixando um recado de voz pra gente. Acessa lá speakpipe.com/tanguinhacorp. Deixa um recado de voz pra gente que o Pamba vai te zoar. Mas parabéns, cara. Isso aí. E recado no site? Não. Qual site, Pamba? www.tanguinhacorp.com.br. Não, só .com. Aí, Pamba, qual site? www.tanguinhacorp.com. Aí, Pamba, o que você vai fazer nesse site, cara? Se você fosse um ouvinte, o que você vai fazer nesse site? Eu ia clicar lá no X ali pra sair dele, que é muito ruim, cara. Segundo os ouvintes, segundo a galera aí que tem de design, falou que o nosso site é uma merda. É uma merda. Mas continue acessando enquanto tiver console pra digitar ali. É isso aí. O site é feio, mas o programa é bom. Então você entra e vai direto onde tem que ir. Não, não fica olhando muito, não. É, digitem e mandem enter aí. O Microsoft Word é feio pra caralho, mas você continua digitando lá. Então manda seu recadinho pra gente. Exatamente. Se você sabe fazer site, manda um e-mail aí. Manda um site pronto. É isso aí. Não, manda um e-mail. Vai que ele faz um site escroto que a gente não gosta. A gente fala, ficou uma merda e deleta. Não, mas pô, manda e-mail aí se você faz site. Manda e-mail pra gente que a gente paga de piroca maneira. A gente te manda uma foto nossa na balada. Essa semana foi aniversário do Gustavo. Parabéns, Goku. Parabéns, Goku. Ei, Goku. Deixa eu ver o que mais fez aniversário essa semana, vou te falar, ó. Pessoas importantíssimas para o podcast. Atenção, no top de 3, 2, 1, Reinaldo Siqueira. Reinaldo Siqueira, garoto bom. Siqueira é foda. O Reinaldo Siqueira é o que tá morrendo, né? É o que morreu e voltou. Entende? Então a gente tem que comemorar cada vez mais o aniversário dele, cara. É sempre uma vitória. Mas é isso aí, Renato Siqueira, parabéns pra você. Isso aí, até o ano que vem. Até ou não? Ano que vem, senhores. Então vamos lá, recado no site. Cada um escolheu um recado pra ler aí? Não. Não? Não. Eu vou ver aqui um fácil, pequeno. Fácil. Eu vou ler aqui o comentário de Vissérie. Eita porra! Vocês estão jogando Awesome Nauts? Fui dormir ouvindo o podcast e notei a trilha sonora no fundo. Jurei que tinha deixado o jogo aberto e eram vocês. Não jogo Dota, mas estou sempre no Team Fortress ou no Awesome Nauts. Que nome difícil. Rola jogar com vocês? Ah, sempre rola, cara. Cara, adiciona aí no Steam. Eu sou DR Bod, o Pluff é Pluff e o Pombo é... Eu jogo Awesome Nauts com você se você comprar o jogo pra mim, assim como jogo com você qualquer jogo que tu comprar pra mim, cara. Aí, valeu. Pô, meu brother, pra caralho. Aparece 10 ouvintes, te dando 10 jogos pra ele diferentes. Mas dá um jogo muito ruim, cara. Pega jogo da Disney, assim, sabe? Isso, me dá o jogo, pior jogo que eu encontrar. Barbie e seus amigos lá. Era do Gelo. Isso aí. Entendi. Compre jogos ruins pra mim. Eu jogarei os com os senhores a si próprios. É isso aí. E eu vou ler o recado do Marcelo SP. Ele é bastante PC, na verdade. Ele diz aqui: tô no mesmo nível do Ninja Inimigo, tentando me formar em engenharia faz 6 anos. Só que o Ninja Inimigo tá um pouco mais do que isso, né? É, de uns 20, né? Uns 12. Mas eu ainda tenho mais uns 2 pela frente. E se eu continuar ouvindo o podcast Tanguinha enquanto deveria estar estudando? Entendi. Mas olha, fechando aí 6 mais 2, 8. Eu tô nessa faixa aí também, cara. Eu tô no nono período aí, vou me formar. É nóis. Isso aí. E aí, 10 anos eu poder, é a meta. É, não, isso porque o Pluff agora tá cheio de neném, né, cara? Ele deve estar negando o melzinho da galera pra ficar, segundo ele, estudando. Última isso semana semana de provas, cara. Não rola, não. Isso, eu tô vendo que tá funcionando essa tua tática aí. Tá vendo? Não vou fazer as paradas pra estudar. Eu vou ficar rico com engenharia e vou te comprar uma garrafa de melzinho. Pô, mas se tu não ficar rico depois de estudar engenharia... R$12 uma garrafa de melzinho. Pô, eu tô dando a história. Ainda bem que você faltou naquele dia e pôde estudar e se formou e me comprou uma garrafa de melzinho. Exatamente. É uma pena que você não tenha feito isso 5 anos atrás pra se formar na data certa. Mas agora que você está fazendo, realmente foi muito bom. Sacanagem. Aí, um beijo pro tua mãe, pô, por favor. Pode deixar, tu não quer mais dar pessoalmente. Eu acho maneiro que o podcast Tanguinha deve ser a maior concentração de engenheiros, ou futuros engenheiros, ou pessoas que um dia, com sorte, vão trabalhar com engenharia. Abraço, Arnô. Por metro quadrado. do mundo, da Dudá. Tem a galera aí, cara. Junto o Baixo Frente Soco, o podcast Tanguinha, a gente. Tem Baixo Frente Soco, tem muito mais, né? Porque a gente é da computação. Tem engenheiro pra todo lado, Jesus. É muito engenheiro, é. Ah, tem a galera que faz design, que é meio, né? Tem a galera de humanas. Tem que ver essa parada aí. Tem o site Show Bob que trabalha com informática. É isso aí, tem o ramo das animadas. Um abraço, site. Somos todos bacharéis, né? Diplomatas. Diplomatas. A diplomata tem mais que bacharel, cara. Eu não sei porque é bacharel. Não, engenheiros. Que uma pessoa humilde, cara. Bacharel é uma coisa bonita pra cacete. Cara, bacharel é qualquer coisa, cara. Caralho, não, olha a palavra bacharel. Bacharel em direito é o cara que não consegue passar na prova da OAB, cara. Tá certo. Ai, ele cursou bacharelado. Porra, que bonito. Tá ótimo. Eu, como bacharel, quero todos que vocês vão tomar no cu. E você quer também ler o recado? Não, não quero mais. Sacanagem, eu sou bacharel, não aprendi a ler. Eu vou ler aqui o meu. Ah, que sensação, vai. Então vamos lá. É porque vocês leram os bons, cara. Só sobrou recado de merda. Aí, olha só. Não é. Nem o Marcel e nem o Vicere, que jogam os Sonauts, você é um merda. Tá, não, brincadeira. Eu vou ler o do Biostalker 002 aqui. O nosso amigo Biostalker falou o seguinte. Disse, na minha época, nós fazíamos pseudo-podcasts gravando nossas conversas aleatórias com um gravadorzinho de mão e uma fita cassete. Essa galera do... Cara, como assim, cara? É? Tu pegava aquele gravadorzinho da Barbie e fazia as paradas? Assim? É que repete do Goku, lembra? É muito escroto essa porra. É que repete, caralho, clássico. Caralho, imagina, cara. O moleque gravava a parada na fitinha e... Como que você distribuía isso pra galera, cara? Você mandava a fita pra casa? Não era mesmo podcast, que era só, tipo, vamos ouvir de novo que a gente acabou de gravar, sacou? Que merda, hein, cara? A gente fez o Google Five. A gente gravou um vídeo na webcam, tá ligado? Movimentos ali, fundo estático. E riu pra caralho e depois foi, morreu. Ficou por ali. Morreu. Ainda bem, né? E morreu ali, entendeu? Mas eu acho que isso é salvação, cara. Porque eles nunca vão ser pegos pela aquela vergonha novamente, entendeu? Que a parada vai sumir e acabou ali. A não ser na memória dele. Mas na memória dele ninguém não vai saber. Catar essa fita, mano. Agora imagina que eu tenha corpo daqui a 20 anos. Quando a gente ouvir essa porra de novo. Pra quê? Pra vergonha perdurar no seu momento lá, cara. É isso aí. Filhão, o que é a merda que seu pai fez na infância? Não repita. Caralho, imagina a filha do Pomba ouvindo o pai dela, contando os casos dele com travesti. É, eu só queria pedir licença pra mandar você tomar no cu. A filha do bode. Como vai ter. Ei, vamos fazer um varão aqui agora. Ah. Se algum de nós tiver uma filha, os outros dois vão ter que dar 5 garrafas de melzinho cada. 5 garrafas de melzinho. Cara, R$50, isso não é um desafio. Não. Você aqui, eu te dou 5 garrafas de melzinho, cara. É o simbolismo do tipo, eu tenho uma filha, vou me afogar na bebida do melzinho, sacou? Entendi. É pra compensar. É o símbolo da brodagem. Tipo, pô, não, vai compensar muito, cara. É uma menina. Quando a minha filha botar um vídeo na internet. Não vou ter filha, foda-se. Quando a filha de alguém botar um vídeo na internet com três malucos ou qualquer coisa do gênero, você vai lá e bebe um gole de melzinho que vai dar tudo certo. Vai nessa. Não tenho uma filha. Não tenho filhas, cara. Garota direito pra não fazer a porra dessa. É, porque entendi. Porque a filha vai fazer a parada com três malucos, mas não vai botar na internet, entendeu? Tu nunca vai saber. Tá certo. Faz muito sentido, cara. Parabéns. Você fez uma parada com três malucos, cara. Eu fui um merda nessa vida. Não consegui passar valor nenhum pra ela, cara. Tu pode ter tentado certo, cara, mas, né? Caralho, são três malucos, bom. E só a tua filha, cara. Ela tem um metralho, cara. Não. Ué. Essa porra não teve noção de família. Nunca comeu numa mesa, não, aí, cara. 14 anos de idade, cara. Se eu tivesse uma filha, o que não vai acontecer, e ela fosse fazer isso, pelo menos eu ia querer que ela fosse muito bem remunerada. Se desse palma, fosse. Entendi. Tá tranquilo então. Então, filha do Pombo, recado pedido, né? Vamos então pro Top 10 BR. Recado Top 10 BR. Tchic-tchic! Bom! E o Top 10 BR da semana vai para o nosso brother Biostalker, de novo. É? Porque, segundo ele, foi injustiçado semana passada, porque o recado dele ia ser o Top 10 BR, mas, né, alguém editou o programa? Alguém editou os e-mails. O programa, quem editou? Sou eu. E-mails. Porra, a parte específica que eu estou comentando. Alguém editou os e-mails e tirou o Top 10 BR. Já, Biostalker, sabe você que eu te salvei, tá? Porque o Pombo e o Thiago França iam ler no Top 10 BR um recado que não o seu. Aham, tá certo. Pra que não lesse um recado no seu lugar. Eu te salvei. É, Biostalker, é muito fácil pro Pula falar isso, sendo que ele cortou a parada, né, e censurou a parada de vocês. Mas você que sabe, cara, você pode acreditar nas pessoas verdadeiras que gravaram um e-mail maravilhoso, ou você pode acreditar nesse babaca, que além de dar a bunda, né, censura a parada maneira que os outros fazem. Bunda com censurar. Ah, cara, da bunda é um negócio estranho. Foi mal quem dá aí, mas. Cara, estranho. Entendi, é mau caráter, né? Da bunda é pro caráter. É. Imagina, cara. Né? Então. Assim, mas parabéns, cara, você merece. Tá? Escroto. Você. Não, escroto é dar a bunda. Você merece. Ou tua filha vai dar a bunda. É, eu não vou ter filha, mas só. Né? Eu tô jogando uma praga. Isso, tá certo. Então vai se fuder. Continue dando a bunda. Mas assim, parabéns pelo seu comentário Top 10 BR. E seria na semana passada. Mas, então, por favor, eu tenho uma praga melhor pra você. Ah. O teu filho vai dar a bunda. Tem uma praga melhor pra você, febre amarela. É, vai se fuder. Não é uma praga, né? Seria tipo um mosquito da dengue. Mas teu filho virasse travesti, cara. Cara, não viraria, não, travesti, não. Tipo, ele falasse, pai, vou fazer intercâmbio em Portugal. Aí foi pra Portugal, quando ele voltou, ele tá usando peitos. Depende, se ele ganhar bem pra isso, sacanagem. Não, mas assim, eu acho o seguinte, cara. O filho do Edmundo virou viado, o filho do Ronaldo virou viado. Então, cada vez mais filhos das pessoas estão virando viados. Cara, vocês são muito... Então... Eu não entendi, tu tá com nojo do papo ou tá com nojo dele? Não, Nossa, vocês estão falando uma coisa absurda, gente. Tchau, até semana que vem. Tchau. A gente tem recado do Biostalker ou não leu? Eu não lembro. Mas ele falou, me xingou e falou que quando finalmente consegue Top 10 BR, não tem Top 10 BR. É isso aí, tá bom. É isso aí, mas isso aí mesmo. Eu devia ter postado esse também, só pra não ter de novo. Eu esperava que fosse fazer isso. Vamos se foderem. Um abraço. Depre Show. Programa feliz e meio deprê. Rapidão, deixa eu pegar uma headset aqui. Opa! Entendi. Atendeu da onde? Ele tá desenhando uma samambaia antes de falar com a gente. Entendi, o headset tá na casa do lado. Não, ele tá tirando... Alô? Maria? Me presta o headset. No teu caso é fácil extrair um headset do ânus, cara. O cara ainda tá começando. Caralho, pô. Eu tenho uns 3 modelos diferentes à minha disposição. Tem um estúdio. Tem aquele microfone, tá ligado? Que é um plano. A porra de uma panela, uma tampa de panela, que é um microfone, ele usa aquele, cara. Sou um homem prevenido, né? Ah. Só que eu nunca tive filho. Tá certo. Pluff não pode entrar em banco. Até posso. Só metade. Banco... Eu boto metade pra dentro do crédito. Alô? O banco pode entrar nele. Eu chamo a gerente. Eu só vou no caixa eletrônico. Ele vive com microfonia. O professor não dá a maior poupança. Porra, o Marcos Melo, cadê você, cara?